Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Saudações, tropeiros e amigos do Quadrincast. Estamos aqui para a segunda parte deste maravilhoso podcast sobre Planetary. Planetary, Vitor Azambuja, minha pronúncia está boa ou não? Planetário. Tá correto? Cara, deve estar, cara. Depende da região, do mundo que você é. No caso, o seu inglês é com sotaque brasileiro, entendeu? Ah, correto. Não, olha só, eu volto pra gente falar planetário, porque aparece escrito na história em quadrinho planetário. Não aparece, cara. Não lembro. Só aparece. Aparece sim. Na edição que se passa no Brasil, aparece escrito planetário. Ah, sim, é. É engraçado, né? Porque, como o nosso amigo Léo Spy aqui... Parece o planetário que a única base do planetário que é destruída é no Rio de Janeiro. Coincidência? Acho que não. Assim, preconceito isso. É raça. É, carioca é raça agora. Ou raça. Nessa eu tô com os quatro, hein? É, olha ó. Aí, ó. E fica... Ricardo Sorvillo mostrando que não gosta de cariocas também. A gente vai perdendo o grupo de ouvintes assim a cada edição, né? Agora foram os cariocas. Ricardo Sorvillo de quatro agora. Quem gosta de carioca? Só pra saber. Polêmica. Eu vou evitar comentários. Olha, os paulistas não são muito queridos também não, tá? Melhor ficar quieto. Eu acho melhor eu começar de novo, viu? No último podcast, na primeira parte, né, do nossa grande saga do Planetary. Não, peraí, ninguém vai comentar que a gente tá fazendo uma coisa inédita. Fazer em sequência? Em sequência, cara. Mas a gente já fez uma sequência, não, cara. Não, mas era crossover. Não era crossover, cara. A gente falou dos novos 52. Seguindo aí agora a segunda parte do Planetary, na primeira parte a gente cobriu as 12 primeiras edições. Né, que, na verdade, essas duas primeiras edições, elas tinham um grande mistério, que, na verdade, quem era o quarto homem, né, que foi desvendado pelo próprio Elijah Snow, né, com a ajuda aí nos casos que ele foi participando, ele foi pegando uma pista aqui, uma pista ali, até que, na edição 12, ele junta tudo e lembra que ele é o quarto homem. Esse Elijah Snow é um baita detetive, né, cara, ele descobriu assim mesmo. Assim mesmo próprio, né, cara? Sozinho ainda. Se auto-investigou sozinho, a si mesmo, e se auto-descobriu como sendo objeto de sua própria investigação. Olha só. Você vê? Ele teve um bom professor, né, que a gente vai ver. Teve, isso, é. Exatamente isso. Agora que a gente sabe que o Snow é o quarto homem, ele é o cara que criou o Planetary, o Warren Ellis resolve contar algumas histórias do passado do Snow, né? Tanto que nessa edição 13, chamada Century, né? A gente conhece um Snow novinho. Isso aí é começo do século. Ele deve ser em 1919. Ele tinha 19 anos, já que ele nasceu em 1º de janeiro de 1900. Esse é fácil de lembrar, né? É sempre com essa cara de velho, né? É sempre com a cara, né? Tem gente que nasce com cara de velho, né? Veja o Victor, por exemplo. Ninguém dá que ele tem 15 anos de idade, cara. É, ninguém dá pra mim, é foda. Oh my God! É Benjamin Button. É, nas com cara de velho. O Snow, ele começa já essa história, já ele invadindo um castelo. Mas não é um castelo qualquer. Um castelo de um certo barão chamado Frankenstein. É, meu xará. Victor von Frankenstein. E ele encontra umas coisas curiosas, né, nesse castelo. Tu tá tentando lembrar o que ele encontrou, né? Não, eu tô tentando dar gancho pra vocês falarem, seus animais. Ah, tá. Não, ele encontra uma plataforma num salão amplo que tem, acho que chama óculo, aquele buraco no teto, que é pra gente entender que é o local onde o Frankenstein foi criado, conforme nos filmes, né? O monstro. O monstro de Frankenstein, exatamente. É verdade, a curiosidade, por que chamam o monstro de Frankenstein se ele não é o Frankenstein? O Frankenstein é o cientista. Porque ele é o monstro de Frankenstein, do Frankenstein, que criou ele. O pessoal confunde o nome do livro com o personagem, né? É, também tem isso. Na verdade, o Snow, ele vê aquela cena clássica, né, daquela maca que vai até o teto pra receber o raio. É, que não tá nos livros. É, a cena clássica porque... É do filme, é. Milhões de filmes já apareceram isso, né? Meio que entrou no imaginário popular. Mas, na verdade, o que ele encontra lá mesmo são uns ovos, né? Ele encontra meio que uma... Não explica, né? Mas é meio que uma sub-raça reptiliana que estaria incubada lá nos ovos de vidro. Uma coisa meio estranha, meio Alan Moore, assim. Meio Neonomicon, sei lá. É estranho porque não tem a ver muito com a mitologia do Dr. Frankenstein, né? Acho que era mais pra dizer que Planetary, ele faz um apanhado de várias referências de uma mesma época, né? Isso aí acho que era meio que pra dizer que essa era uma época de ocultismo, que a ciência não sabia muito bem se era magia, se era ciência, que tipos de demônios que viria da ciência do Frankenstein, alguma coisa assim. Não sei se existe alguma referência a esses bichos. Ou senão que o Dr. Frankenstein continuou tentando, né? Também. Depois do monstro. É. Ou o próprio monstro, né? Algumas histórias baseadas no conto original narram que o monstro continuou a criar outros seres como ele, né? Ele tinha aquele problema de ser solitário, né? Sim. Mas enfim, o monstro não aparece nessa história. Ele é citado, mas ele não aparece necessariamente, né? O que a gente descobre depois, né? Porque o Snow, ele chega lá atrás do mapa do mundo, o mapa secreto do mundo, né? E depois ele vai encontrar, vai pra Londres e chega na famosa Baker Street. Curiosamente, o mapa secreto do mundo parece muito com aquela máquina do grupo do Doc Brass, né? Tecnologia lembra um pouco, né? Uma coisa meio holográfica. É, na verdade, assim, o que ele encontra, na verdade, no Big Ben, não na Baker Street, seria um outro paralelo. O Snow chegando em Londres, né, que era a data, ele encontra outro paralelo ao grupo do Doc Brass, né? Antes mesmo dos heróis Pulp, você tinha esse grupo de personagens vitorianos, que é o que, por exemplo, que o Alan Moore se baseou para fazer a Liga Extraordinária. É, na verdade, a referência tá bem clara, mas com outros personagens, né? Porque ele tá ali, ele tem o Sherlock Holmes, junto com ele ali, ele tem o Drácula, né, do Bram Stoker, que são personagens que são só mencionados na Liga Extraordinária, né? Mas eu não me lembro se a Liga Extraordinária é anterior ou posterior à Planetary. Vocês que têm uma memória melhor que a minha. É anterior, é o século XIX. Não, sim, mas eu digo a história do Alan Moore. É o querido jumento, a publicação. Não, eu acho que é anterior, cara. É, não, mas eu tenho a impressão que pode até ser mais ou menos na mesma época. Essa história de 2001, acho que já tinha saído. Liga, o germe da Liga Extraordinária, né, que é montar esse supergrupo com personagens clássicos, né, ele meio que era uma ideia que tava pingando, né, em vários segmentos. Começou com uma série de livros chamado The Wood Newton Family, não sei se vocês conhecem, que o Ellis inclusive cita muito no Planetary, que ele começa a fazer árvores genealógicas, né? Na verdade, começa essa história com um cometa que cai na cidade de Woods Newton, e esse cometa daria habilidades especiais aos seus habitantes. Mas nada... Não seria grandes superpoderes, seria o pináculo das habilidades humanas, né? O cara é um cara normal, mas ele não é um cara normal até a página 2. E esses personagens de Woods Newton, eles, na verdade, as gerações que eles passariam, eles começariam a se espalhar, criando uma grande rede. Teoricamente, todos os grandes personagens estariam conectados. Eles formam um grupo, acabam formando um grupo para tentar fazer do mundo um lugar melhor, né? O Holmes mesmo, ele fala, né, através de eugenia, economia controlada, e aí, só que depois ele fala, né, mas o mundo não estava preparado para isso. Né? Então eles foram. É engraçado que cada período tem um grupo desse tentando tomar as rédeas do mundo. Você tem esse grupo no século XIX, aí você tem o grupo do Doc Brass no período da Segunda Guerra, eles também com o mesmo intuito, né, de fazer do mundo um lugar melhor. E aí você tem. Assim, pelo menos eu enxerguei dessa forma. O embate entre os quatro e o Planetary é para ver quem vai ser o grupo que vai fazer isso. Vai ter esse domínio. O Planetary querendo abrir esses segredos para realmente todo mundo poder ter acesso e tal, e os quatro querendo todo esse conhecimento para usar em benefício próprio. Eu consegui ver essa, fazer essa relação. Sempre tem um grupo de pessoas extraordinárias tentando ditar o rumo da história. Eu acho que assim, mais do que isso, até tem um quesito aí, um quesinho de metalinguagem, que é, na verdade, é o seguinte, né? Por exemplo, os heróis vitorianos, né? Os personagens vitorianos, que muitos deles não são nem os heróis das histórias, né? Como o Drácula, o Capitão Nemo. O Homem Invisível. O Homem Invisível, né? É mencionado também. Até John Carter eles falam. Mr. Hyde. Eles explicam, eles citam diretamente, inclusive nominalmente, o H.G. Wells, né? Que... Só que ele é um personagem, digamos, ele é mencionado como um personagem por causa da Máquina do Tempo. Sim. Porque... isso é o que você acredita, né? Que ele é o viajante, o cientista da Máquina do Tempo. Vê um tema recorrente que, na verdade, são as gerações substituindo umas às outras no mesmo intuito, né? Que é tornar o mundo melhor, né? Teoricamente, essa conspiração seria uma das primeiras, né? Ele não fala que é uma das primeiras, né? Essa história é mais pra fazer o rito de passagem do século XIX pro século XX. Sim. Tanto que tem um momento que o Holmes diz, ah, esse século agora é teu, então ok, eu vou te transmitir meus conhecimentos. Pode ter havido uma conspiração no século XVIII, no XVII. Deixa-se entender isso, mas... falando da metalinguagem, logo depois da Era Vitoriana, né, a grande febre pop foram os heróis pulp, né, que é a próxima, que é a próxima conspiração, né, entre aspas, que é a do Doc Press. Os quatro, eles aparecem nos anos 60, que os anos 60 marca data Era de Prata e o nascimento da Marvel Comics. Tende-se, né, como os quatro, eles, na verdade, eles não querem tornar o mundo melhor, eles querem vender o mundo, eles querem dominar o mundo, entende-se que esse domínio, teoricamente, da Marvel seria predatório. Fica assim entendido, é uma mensagem aí, se você for pegar... Puxa vida, mas foi longe nessa mensagem. É... Viu uma crítica a Marvel Comics dos anos 60 em Planetary. Caramba. Porque os caras são quarteto, né, cara? Não, mas eu não digo que é uma crítica da Marvel dos anos 60, é uma crítica a Marvel na época. Porque o Planetary era da Wildstorm e tava combatendo a Marvel, teoricamente. Não, né? Tudo bem, mas não porque a Marvel fosse predatória, porque daí a DC também é, entendeu? Sim, mas aí que tá, depois ele virou propriedade da DC, né? Sim, depois. E você vê que mesmo nas edições anteriores, quando ele fala da morte dos grandes ícones, né? A morte do Lanterna Verde, a morte daquele que viria a ser o Lanterna Verde daquele universo, a morte do Super-Homem daquele universo, a morte da Mulher Maravilha daquele universo, são sempre personagens DC sendo destruídos, né? A Marvel dominava o mercado totalmente. Sim, existe essa metalinguagem forte no Planetary. E é muito engraçado porque não é orgânico, né? Não é uma coisa que você percebe de cara, não é uma coisa pra você ver aquilo, tá lá. Se você achou, é mais uma camada de entendimento. Se você não achou, continua sendo uma boa história. E voltando nisso, é bem isso que o Victor falou, é uma passagem do século XIX pro século XX, onde você aprende onde o Snow vira detetive de fato, né? Ele aprendeu, o mestre dele foi Sherlock Holmes. Por um cara que teve o mestre Sherlock Holmes, eu achei que ele demorou um pouquinho pra deduzir que ele era o quarto homem, né? Mas... Tô falando, cara, o cara tava investigando ele mesmo e demorou esse tempo todo, pô. É. Mas aí são os implantes de bloqueio de memória. Depois a gente vai entender que... Culpa da Marvel também, né, cara? Wolverine iniciou essa moda aí. Mas os bloqueios, depois a gente entende que os bloqueios eram bem pesados mesmo, né? E ainda assim, é lógico, ele teve ajuda, né? Depois do decorrer da série, você vai vendo que vários personagens, no decorrer dessa segunda fase do Planetary, alguns personagens vão dando dicas pra ele, fazendo perguntas que vão fazendo com que ele vá ligando os pontos, assim. Então é interessante porque ele não descobre sozinho. Alguns personagens acabam com interesses diversos, acabam ajudando ele, né? E depois ele acaba ajudando todos eles depois. Todos eles meio que estavam dando dica pra fazer ele voltar. Né? E ele foi juntando essas peças, mas ele retornou à consciência dele, mas ele não voltou a ser o que ele era. Ele voltou até as memórias, mas todos eles comentam que ele tá diferente. Isso aí aparece um pouco mais pra frente. A história que até a gente tá falando assim, dos implantes, né, dos bloqueios de memória, que é o que acontece na edição... Na 14. Na história 14, né, que é o ponto zero. Que é uma das histórias que eu mais gosto pelo começo da história pelas primeiras duas, três páginas da história e pelas duas, três páginas do final. O começo é muito legal, porque você tem uma referência logo de cara do Thor, né? Do cajado que transporta. Na verdade, a primeira referência está no segundo quadrinho, que apenas os fortes vão pegar. Arquivo agora, X. A verdade está aqui dentro. Ah, verdade, ele fala isso. Eu tinha esquecido desse detalhe. Então, essa é a primeira referência aí, que é mais ou menos da mesma época, né? Não, e eles estão estudando, ele está investigando abduções, né, alienígenas. Sim. Tem tudo a ver com o Arquivo X. Até o observatório, no meio da selva, tem um episódio que o Mulder encontra um negócio assim. A ideia, na verdade, ele quis fazer uma associação, né, com esses artefatos, né, falando aí especificamente até do Thor, de um artefato ser de uma forma e virar de outra, né, essas armas, né, que isso é até bem comum nos quadrinhos, né. É, no caso ali, ele tá... As armas se transportam, né, ela tem um portal e aí... É uma coisa parecida com o que acontecia com o Capitão Marvel, né? O Rick Jones trocava de lugar com o Capitão Marvel. E o Miracle Man, né? O Miracle Man tinha uma história assim também, que ele virava outro ser, né? Cara, do Shazam, né? Do Capitão Marvel primeiro, né? Não, do Moore. Não era o Moore que tinha essa história? Sim, é tudo ele isso, trocava, na verdade. Ele trocava sim, de corpo. Tudo veio da mesma origem. Isso tudo isso que vocês estão falando, na verdade, são todas referências. No Miracle Man do Moore, se não me falha a memória, porque faz anos que eu li, tem explicitamente essa questão de... Quando ele vira o Miracle Man, ele troca de corpo, ele ganha um corpo alienígena, sim. E o corpo dele vai lá para outra dimensão e fica lá em êxtase. Tem um depósito de corpos lá. Isso, como tem esse depósito de armas aqui no Planetary. A cena é quando o Elijah, ele vai para esse depósito, né, que ele consegue usar esse artefato, né, que é o Mjolnir, para ir para outra dimensão, é uma referência clara a essa cena que o Victor tá mencionando, que são vários corpos, né, tipo, como fosse aquele arsenal do Matrix, né? Eu associei na hora, quando você vê tudo branco, com aquele monte de arma enfileirada, na hora você se lembra de Matrix. Essa edição é bem noventista, porque lembra Matrix, lembra até mesmo a base dos quatro na Antártida, lembra muito aquela base que eles vão no Arquivo X do filme. Verdade. Sim, sim. Que é no meio do nada, aparece um disco voador gigantesco que quem é filhote dos anos 90, que nem eu, vai lembrar do Independence Day. É interessante como eles compartimentam várias referências por edição, né? O próprio arsenal ali, o próprio fato de ser um arsenal, de ter aquelas várias armas espalhadas, remete a um vilão antiguíssimo da DC, que era o Mestre das Armas. A aparição dele, eu acho que o pessoal aqui no Brasil mais conhece, é uma da um pouco antes da morte do Superman. Sim, que ele tenta capturar o anel do Guy Gardner. Uma liga da justiça ali, Super-Homem, Gladiador, Besouro, né? Isso, então ele até joga o xadrez lá com o Besouro Azul. Então, essa é a aparição mais... E ele usava exatamente esse tipo de artifício, né? Todas as armas dele ficavam guardadas em outra dimensão. E aí vai ser... como... Ninguém vai falar do Justiceiro, não, né? Não. Ele tentou trabalhar com os anjos, não deu certo. Não deu certo, deixa assim. Cada vez que alguém cita essa referência, um anjo morre no céu. Mais doentio dessa edição, essa edição toda é muito boa, assim, se eu parar pra observar. É a referência ao Franklin Richards que tem, cara. Ah, sim, porque mostra na base deles lá, aqueles tanques lá com os filhos. Com os filhos do Downey, né, do Randall, e da que seria a Sunskind, né, que seria a Sue Richards, né. Referência clara ao o Franklin ser um diferente, né. Os bichos estavam tudo deformado, parecendo um meio inseto. Ele não diz o que são aqueles bichos ali, né. Mas você entende, né, que é... Depois eles comentam um pouco que eram as tentativas, né, de reprodução, já que com os poderes eles não podiam mais ter filhos, né. Ela faz uma referência bem clara que são os nossos filhos, né. Ela fala que são as nossas crianças. Né? São as nossas crianças, tem razão, eu tinha esquecido essa frase. E é legal porque ela enfrenta o análogo dela, né? Como a gente falou na última edição lá, que o Planetary é um, de certa forma, um análogo do Quarteto Fantástico, né? Dos quatro. E a gente tinha chegado à conclusão que o Ambrose Chase era o análogo da Mulher Invisível. Mais, né, inverso, né? Que seria. Sim. E eles meio que se pegam de porrada ali, né? É, tanto que ele ganha dela com certa facilidade. O maior problema era encontrar os quatro. É, ele ganha dela porque eles têm, e é um negócio muito bem sacado, que é o fato dela não enxergar quando ela tá invisível, né? Então eles limam aquele óculos dela lá, que o Randall Dolan lá acaba criando pra ela, né? E aí ela não pode se tornar invisível, senão ela fica cega. E aí ela, teoricamente, vira uma presa fácil pra ele, né? Esse lance de ficar cego quando fica invisível é muito bem pensado também, né? Na Marvel eu não me lembro de alguém ter falado alguma coisa assim sobre a Sul, porque, claro, se a pessoa tá invisível, a luz atravessa os olhos, né? E a imagem nada mais é que a luz refletida na retina. Se tá invisível a retina, não enxerga nada mesmo, né? Exatamente. É muito bem sacado isso. E essa edição basicamente era o seguinte, né? Mostra que, na verdade, o Planetário já estava atrás dos quatro, né? Quando, na verdade, eles meio que subestimaram, né? Eles fizeram a armadilha, o análogo, né, a Sunskind. Cada vez que o Facas fala análogo, eu ouço anal. Isso é uma bichona! E o William Litter aparece, que é o tocha humana, né, teoricamente, aparece, eles conseguem dominar os dois. Só que aí vem o Randall e, cara, destrói a base. Não, ele abduz a base inteira. Abduz a base inteira, né, cara? E aí ele vê que o cara não tá pra brincadeira mesmo, né? Imagina o Reed Richards do mal, né? Ele é um Reed Richards, depois, acho que mais pro final a gente vê que ele não é só um Reed Richards, ele é um Reed Richards com uma mentalidade do Dr. Destino, assim, porque ele tem um ego muito parecido com o do Dr. Destino, assim, que vai ser o canal pro final que o Elijah usa isso pra tentar derrotar ele, né? Até então, né, no Planetary, a gente tava falando muito da equipe de campo ser meras testemunhas dos acontecimentos, né? Com a descoberta do quarto homem, eles começam a ser os atores, né? A história deles começa a andar. E aí a gente vê nessa edição que, por exemplo, tentam capturar os quatro, não dá certo, e a gente descobre o que aconteceu realmente com o Elijah. Isso, na verdade, essa noção que a gente tinha de que eles eram testemunhas, é uma noção de depois que o Elijah sofreu os implantes, porque essa história, por exemplo, se passa justamente antes, né, imediatamente antes dele sofrer os implantes, e ali você tem a ideia de que eles eram muito mais atuantes, né, eles estavam ativamente combatendo os quatro, por exemplo. E aí quando o Elijah sofre os implantes, que o Dolan dá aquela ordem, ó, não procurem ele, senão vou matar todo mundo, e ele mesmo, o Elijah acaba dando, reforçando a ordem, né, aí eles passam a ser muito mais espectadores, né. Eu acho muito, muito foda o que ele fala, né? Não vem me procurar, nem cogitem e tal, mas não deixe esses desgraçados vencerem, né? Muito legal. Aí é o Ellis falando, né, cara? Que o Ellis sem um herói durão que xinga todo mundo não é o Warren Ellis, né, cara? É uma coisa que é bem história em quadrinhos, né? Por que os vilões deixariam os mocinhos vivos, né? Se eles estão ali. Não, em vantagem, isso aí, na verdade, assim, nesse ponto a gente fica se perguntando isso. Mas no final da série é respondido. Não sei se vocês lembram, mas nesse ponto realmente você lê e pensa, porra, não era mais fácil matar logo o Snow, cara, que aí ele não ia atrapalhar mais nada? O Snow e o baterista e a Jaquita, né? Porque eles também estavam capturados. Sim. Não, até o Ambrose também, todos eles estavam, né? Na época o Ambrose estava vivo, ele também estava capturado. Na verdade, eles consideram o Planetary útil, porque eles descobrem coisas que depois eles vão lá e usam. Então, assim, na verdade a função do Planetary era essa pra eles, né? No grande jogo das coisas, né? É como o Dr. Destino não destruiu o Reed Richards porque fica roubando a tecnologia que ele cria, né? Sim. Não destruiu porque é incompetente. Mesmo. Sim, no caso do Dr. Destino é incompetência. Mas digamos que ele fosse, assim, melhor que o Reed, né? O cara é super cientista e, pô, tá lá com a cara queimada lá pra sempre. Super cientista e bago, né? A próxima edição, né, que fala do Dreamtime, é uma das edições que, teoricamente, são... Você vê que tenta ser uma referência ao Capitão Marvel novamente, né? E ao Sandman. Né? E é o Sandman, mas é aquilo, ele já aqui, talvez são referências tão distintas que você não enxerga direito o que, que é o que, né? É, o do Marvel dá pra pegar, porque ele chama o cara de Marvel, né? É Carlton Marvel, né? Carlton era a antiga editora lá do Capitão Átomo, do Besouro Azul. Não era Charlton. É, sim, uma pronúncia Carlton. E o Marvel não precisa nem explicar, né? E fala dessa linha, desses personagens aborígenes, né? Não, mas tem um outro. Eu não sei se é só viagem minha ou outra, mas é um outro personagem que também me lembrou, até por causa desse negócio de portal, ir pra outro lugar e tal, foi o Adam Strange, mas assim. Lembra um pouco, sim. Não vi nenhum... O visual dele é bem parecido com o Adam Strange. É, então, mas eu não vi em nenhum outro lugar alguém mencionar essa referência, assim. Então, uma coisa que me ocorreu até por causa desse negócio dele abrir um portal pra outro lugar e que tal. Ele era um viajante, né? Ele queria viajar pelo tempo-sonho, né? Sonho-tempo. O Dream Time, né? Que é um Dream Time, é um conceito das lendas aborígenes, que faz a referência ao Sandman. É, vou te falar que é uma das edições, assim, é um dos conceitos da série que eu menos entendi, pra falar a verdade, assim. Isso vai ser bem importante mais pra frente, né? Isso vai ser mais importante mais pra frente, mas assim, nesse momento não. Eu acho que o que mais importante nessa edição, na verdade, é novamente o Elijah, com as memórias, né, inteiras, que ele lembrou do Ambrose, e ele foi meio que, tipo, conferir se a família do Ambrose tava sendo bem tratada. É, ele mostra que eles eram amigos, né? Sim, ele mostra que ele lembra do cara, porque a Jaquita menciona algumas edições anteriores, putz, por que que você não lembra do Ambrose? E aí eles têm esse Dream Time, que na verdade que é um plano dos quatro, que os quatro vão tentar buscar energia nesse Dream Time, e o Planetário meio que sabota, né? Eles na verdade querem acessar o tal portal, né? Que o Marvel conhecia, né? Que o Snow tinha relatado isso num guia Planetary lá antigo, só que ele fala que ele nem tudo ele anotava no guia, né? É, alguns conceitos, que até bem como são as coisas mesmo, né, no mundo real, digamos assim, que na verdade eles recebem mais de um nome, né? Então aí nessa história ele faz a ligação do sonho-tempo com a sangria, que nas lendas aborígenes, e o Sandman usa muito isso, o que criou o universo foi um sonho, né? Sonho de um ser superior, e essa energia ainda tá por aí. E ele faz a relação entre a sangria e o sonho-tempo, né? E o sonho-tempo seria uma dimensão onde é possível você criar qualquer coisa, alguma coisa assim, sabe? E você poderia viajar através dela pela sangria. Na verdade, é um conceito que a gente vê em muitos lugares, por exemplo, nos hindus, né? Que você, teoricamente vivíamos todos num sonho de Vishnu, né? De Brahma, aliás. Isso, é sempre aquela ideia de que o universo foi criado por alguma coisa divina, né? Alguma coisa superior. Mas aliás, claro que ele dá um contexto de aventura pra isso tudo. Aí tem o portal. Termina essa edição, né, com o Planetary mostrando que está de volta ao jogo, né? Sim. É, eles dão uma ferrada bonita, né? Nos quatro. Aliás, essa daqui pra frente é treta, né? Toda hora tem alguma treta. Toda edição tem pelo menos uma vitória do Planetary sobre os quatro, né? Essa é bacana porque eles atacam diretamente uma operação dos quatro, né? É. Eles sabem, ó, os quatro estão lá na Austrália, né? Que se passa a história. A gente vai até lá pra literalmente atrapalhar eles, né? E eles atrapalham de um jeito. É até interessante, cara, que eles despertam um ser divino que tava adormecido lá embaixo da Terra e o cara levanta e dá de cabeça na nave dos quatro, né? Ele só faz isso, né? Ele levanta, dá de cabeça, dá dois passos e volta. E eles acordam ele com uma canção, né? Aliás, isso foi uma outra coisa que também pode ser viagem minha, mas no começo da história, quando eles falam como que esses seres, os anciões, criaram a vida e as espécies e tal, que eles usaram através da canção, isso me lembrou... me lembrou Tolkien, porque em Silmarillion, né, a criação da Terra-média é muito parecida. Falou Silmarillion, já deu um sono, velho. Não, é só porque os seres divinos, eles usam de canções para criar a Terra, os animais e os primeiros seres. Então, pode ser só viagem minha de novo, mas é similar. Na própria história tem... Isso é... Eu não sou grande conhecedor, claro, mas algumas culturas falam isso, né? É a canção que dá vida às coisas, né? Essa história chama Canções da Criação. não, é bem explícito. Ele até comenta que em algum lugar devem ter esses seres cantando ainda porque o universo continua existindo, porque a hora que eles pararem de cantar, o universo deixa de existir. Isso que você vai falar agora, eu acredito que é a mesma coisa. Mas isso é um tema que vai começar a se repetir daqui pra frente. Já apareceu algumas vezes, mas ele vai ficar mais explícito, que é a história do universo ser feito de informação. Isso, que tudo na verdade é informação. Que na minha visão tem uma explicação muito mais simples. O Ellis está. É metalinguagem de novo. É, tá dizendo que é tudo história em quadrinhos, né? É. Mas talvez exista alguma teoria da física quântica, que obviamente eu não conheço, que vá nessa linha também. O pior é que existe. Na edição 16, é uma das minhas favoritas, porque eu acho que é uma das artes mais bem trabalhadas da série toda. Já que o Laurentino não tá aqui, eu vou dizer, eu espero que o Facas não esteja se tocando ao tratar dessa edição. É só porque é luta. É porque é lendas do Kung Fu. Não, porque fala dos filmes Wuxia, né, da China, cara, que são, pra quem não lembra, não tá ligando o nome à pessoa, filmes do tipo Herói, Tigre e o Dragão. Tantas Adagas Voadoras. É óbvio, né? Adagas Voadoras. E muito mais coisa. Tem um negócio que o Planetário meio que se adiantou, cara, porque fala da história do clã dos Hark, né? Lembra do Hark lá do grupo do... Que seria o Fu Manchu do grupo do Doc Brass. Tá falando de uma ancestral dele chamado... Veja que nome curioso. Alien Hark. Alien. Né? Ah, tá. Entendeu, né? Alien. Alien. Alien. E ela meio que é uma cabeça de um clã de guerreiros, né? E detalhe, os guerreiros da floresta é uma referência direta ao Shaolin. Shaolin em chinês quer dizer floresta jovem. E ela tá enfrentando no passado um cara que é bem... Tem cara de alienígena também, né? Não, é bem cara de inimigo chinês mesmo, né? Ela fala uma frase que, assim, pode ter influência... Na verdade, o Planetário é uma criação de influência da cultura pop. Provavelmente o Planetário agora influenciou, porque ela fala que sempre vai haver um Hark pra fazer o sol nascer. E aí, anos depois... O Matt Fraction e o Brubaker, né, fizeram aquela série do Imortal Punho de Ferro, que eles levantaram uma frase meio parecida. Ah, cara, tem muito dessa história naquela série do Punho de Ferro, cara. Cara, é verdade. Que é aquela história do Punho de Ferro que segura a tempestade. É, muito bom, cara. Detalhe que a arte, assim, quase não tem diálogo, é uma pancadaria só, né? Bem daquela história de filme chinês, o cara anda em cima da água. Mas é muito legal. A primeira parte da história lembra bastante esses filmes chineses, que até não são novos, né? Já existem há um bom tempo. Mas dá pra ver o movimento, cara. Parece que você enxerga o movimento nos quadros, assim, é sensacional. E o fatality da Alien no inimigo dela é um golpe no punho, né? Menção talvez direta aí ao Punho de Ferro, aos heróis de Kung Fu, que foi bem comum, inclusive nos quadrinhos dos anos 70. E até em contraponto a isso, quando passa pro presente, com a Anna Hark e o Elijah, você tem só diálogo, né? Você só tem... você não tem nenhum exagero físico ali, você não tem, muda completamente o ritmo da coisa, né? Você tem um ritmo alucinante nas primeiras páginas, aquela briga tal, cara voando e tal, e depois são duas pessoas conversando, mas é um diálogo foda, como é impressionante, assim, como o Ellis fez com que o Elijah Snow ele pegasse e ele manipulou a Anna Hark, assim, ele foi realmente assim, ele manipulou ela de um jeito pra trazer ela pro lado dele, que foi sensacional. É, na verdade é mais uma vitória dele sobre os quatro, né? Porque a Anna Hark é uma aliada preciosa dos quatro aí no plano deles, mas ela era muito, ela não tá, não concorda muito com o que ele, com os métodos deles, tá? Ela tá meio que forçada. Ele meio que dá uma desculpa pra ela mudar de lado, né? Ele usa o papinho do pai dela, né? O papo da família, né? De manter o sol e tal. E ele sabe como é que o pai dela morreu, né? Que ele era daquele grupo do Doc Brass e ela nunca ficou sabendo como que o pai morreu. E também usa lá o cara que ganhou superpoderes lá, o Wider, né? Que aparentemente ela gosta bastante dele. Ele é na verdade, é mais um carinho maternal, né? É, porque ela fala que ela tem uma expectativa de vida de 300 anos, uma coisa assim. Eu confesso que eu não sei se é só maternal ou se ela também gosta dele. É, assim, pra mim não ficou tão claro. Eu entendi que tem um carinho maternal aí, porque ela fala que pegou ele órfão e tal, que tinha 16 anos, coisa assim. Então. Cara, adotou um órfão de 16 anos, tinha mais que carinho maternal, né? É, então, por isso também. Depois, né? Depois falam do Batman. O Woody Allen mandou um abraço, né? É, olha o Woody Allen. É. Só temos exemplos. Lembrando, né, que a Nahark e o pai dela, o Hark, também tem uma influência ferrada do Ra's al Ghul, né, cara? Sim. Né, Ra's al Ghul, Batman, adotar adolescentes, né, uma coisa tudo conectada ali. Dá pra fazer um sete passos até Batman, né, qualquer história em quadrinhos. É. Tem aquela história que no cinema qualquer coisa é sete passos até o Kevin Bacon. Os quadrinhos é sete passos até o Batman, né? Na verdade, é muito... são 6 graus de separação. É, então, o último passo é o cara. Vai que colou. Eu acho que colou, viu, cara? Eu endosso aí o que você falou. Acho que dessa vez você tem até razão. Mas assim, não, eu só queria comentar a arte no final, porque a página que o Jim Wilder lá aparece e tal, também, puta, uma puta página foda. E como é só diálogos, assim, quando chega no final, ele faz aqueles 3 quadros assim que tá o Eliza olhando pra ela. E ela, tipo, vai pro lado dele com um sorriso, assim, eles não falam nada. Então é tudo da arte, assim, sabe? Então foi muito foda. Eu acho que o John Cassidy nunca mais na história, na carreira dele, conseguiu um nível de arte tão bom quanto em Planetary. E olha que Planetary foi um dos primeiros, foi o trabalho que fez ele aparecer, né? Mas eu acho que a arte dele... teve um salto muito grande. É que atrasou, né? A gente já deu pra desenhar. Nessa altura ainda não tinha os atrasos. Os atrasos são a partir da edição 23. Mas assim, no começo, você ainda pegava a arte, as primeiras edições, você pega ainda que tem uns rostos meio esquisitos, umas coisas meio estranhas. Mas eu vou te falar mais ou menos ali da 9ª edição pra frente... Puta, ele começa a pegar, fazer coisas diferentes. Não que ele não tivesse feito antes, mas ele começou a experimentar mais os enquadramentos. Uma coisa que o G.H. Williams faz muito, né, que é fazer aqueles quadros que contam alguma coisa na história, sabe? É, realmente extrapolar a coisa, sabe? Ele começou a fazer coisas muito legais. Cada edição parece ter um estilo meio diferente um da outra. O roteiro do Ellis pede muito isso, né, cara? É, então, puta, aí foi até o final, assim, foi foda. Cada edição é uma homenagem a alguma coisa, então cada edição o cara desenha de um jeito, né? É bem isso, assim, a gente fala muito do Ellis, como ele conseguiu, né, fazer essas referências todas a 100 anos de cultura pop, criar esses roteiros, mas a gente às vezes esquece um pouquinho de mencionar o quanto a equipe de arte, não só o John Cassidy, toda a equipe de arte conseguiu, né, dá forma a essas ideias, né? É, tem a Laura Depuy, né, que faz as cores, que é puta também foda. Nesse encadernado da Penny, você vê a diferença dessa edição no estilo oriental para a próxima edição, que já é uma coisa mais aventuresca. Uhum. Né, que na África, né, aquele negócio que vai fazer a referência às cidades perdidas, né, às civilizações perdidas. Ao Tarzan, né? Referência mais do que isso, por isso. Não só ao Tarzan, cara. Eu acho que tem uma outra referência aí que é muito forte, que é o Pantera Negra, cara. O Pantera Negra é cópia do Tarzan, né, cara? Não tem a mesma origem, mas é a mesma ideia. É os heróis da selva. Né? Bem, não é bem o Pantera Negra, na verdade é mais Wakanda, né? Terra do Pantera Negra, né? A civilização perdida. Isso aí tinha nas histórias do Tarzan também, que a gente esquece, né, cara? O Tarzan também vira e mexe com uma civilização perdida, aí daqui a pouco era mais avançada. Isso aí não começou ontem, entendeu? Sim. Isso aí, desde as histórias lá do Edgar Rice Burroughs, já tinha. É, e um outro personagem que me lembrou também foi o Khazar, né? Porque se você pegar o próprio visual... É outro Tarzan genérico. É, um Tarzan genérico, mas assim, você não tem a sunga, a tanga de pelo, né? Você tem o Blackstock tá com um short e tal, que era uma coisa que o Khazar, que uma época também usou. Então, ele pegou, óbvio, você tem na figura do Blackstock, você tem o Tarzan, isso aí não tem o que discutir, mas aí ele pegou coisas de outros similares para montar aquele lá, né? Porque você tem a cobra gigante lá, né? Que é uma coisa que você não tinha no Tarzan, pelo menos eu não me lembro. Cara, eu não sei se não tinha, Ricardo. Tinha uns bichos esquisitos, vez por outra. Na verdade, assim, o Paquirê, né, que é a cidade ali que a gente tá falando, na verdade, a soma desse tudo que a gente tá falando agora. É um pouco de Wakanda, são as civilizações perdidas da época do Edgar Rice Burroughs, um pouco da Terra Selvagem, né, também, sim. Tipo, são um pouco do mundo, aquele mundo perdido do guerreiro, né, que tinha da DC. Me ocorreu Eldorado também, não sei se é porque a cidade era toda Eldorado. Eldorado também, esse... Na mesma ideia. A própria serpente, ela lembra um pouco esses mitos tecas, né? Só que a aparição do Blackstoke, ela tem uma simetria que a gente vai descobrir depois por quê, né? Uhum. De um certo golpe que ele usa, né? É muito engraçado porque essa edição a gente acha que ela tá falando de uma coisa, mas tá falando de outra, né? É verdade. Sim, é bem legal. E aí a gente conhece o Paquirê da civilização de, né, de selvagens avançados, né? E o Snow conhece lá, se envolve com uma delas, ele conhece mais um pouco mais o Blackstoke. Vê que ele é um babaca. Ele é um babaca, ele tem ele tem um medo patológico de tédio, e ele meio que deixa implícito que ele não tem muitas aventuras sexuais na selva, não com humanos. Ah, bom. Né? Ele tem. Que ele prefere garotas inglesas. É, ele vai com esse papinho, mas depois, né, a gente vê o que acontece. Ah, Chita. Chita, saudade, Chita, né, velho? Porque assim, né, lógico, a gente sabe que ele tá falando da Jaquita, né? Mas você sabe que mesmo com todas essas simetrias, eu ainda fiquei com um quesinho de que talvez ela pudesse ser filha dele, assim, porque ela se parece muito com a mãe, né? Eu não sei, assim, é lógico, depois quando ele conta pra ela lá na frente, ele acaba meio que dirimindo a dúvida. Não, mas não pode, porque ele fala que ele ficou 18 meses fora, e quando ele voltou, a criança tá recém-nascida, né? Então não... Depois você faz a conta, não é. Na primeira lida eu fiquei meio assim, será que não? Na verdade não tem muita dúvida por conta da cena que ele tá derrubando a cobra lá com a cotovelada, que são exatamente os mesmos quadros que você volta lá na edição da Cidade Zero, que a Jaquita derruba a formiga gigante. É o mesmo tipo de movimento, né? É o mesmo enquadramento, o mesmo movimento que ela faz, né? E ela, o Blackstoke, ele é retratado muito parecido com a Jaquita. Propositalmente, principalmente nessa história. Eu tenho a nítida impressão que, propositalmente, naquela primeira história onde ele aparece como um membro da sociedade, ele é retratado mais como o Kit Walker, que seria o fantasma, do que como o Lord Greystock do Tarzan. E nessa história ele já é retratado bem como Tarzan. E pra mim ele fez uma... meio que uma amálgama, assim, entre Fantasma e Tarzan, porque o Fantasma também é um herói da selva. Mas, é um cara misterioso. Nem sabia, até pelo sobrenome, nem sabia que não, ele não. A edição 18, ela começa com o John Stone, né, que seria o anal, segundo o Victor, né, o análogo, né, do análogo. Análogo. Isso é um cara sem romance, né, ele pede um análogo. Seria o James Bond, Nick Fury aí do universo, né? Só que ele tem a cara do Jason Blood, né? Do Edgar, igualzinho, cara. Sim, famoso assim, cabelo rubro-negro, né? Tipo, lembra até mais o Jason Blood ou o próprio Reed Richards do que o Dawn, né? O Jason Blood, na verdade, ele é meio que ele é um investigador ocultista, né? Outra parada, mas Não tem nada a ver, só porque o cara tem a mecha da vampira na cabeça, beleza? Não, a referência é só visual. Vocês são muito fashionistas, cara. Não, a referência é só visual, não tem nada a ver com o cara. É porque é o seguinte, o cara vai ter. O cara não pode ter o bendito do só dos cabelos nas têmporas e o tapa-olho. Então botaram a porra numa mecha branca também. Mas o tapa-olho ele não tem ainda, né? Fica. Senão ia ficar um pouco óbvio. E, né, o John Stone, ele meio que chama Elijah Snow, né? Ele já sabe que o Snow já voltou às memórias, né? Inclusive foi um do cara que foi um catalisador desse retorno. E aí ele convoca o Snow pra dizer que, tipo, vai cair um artefato espacial antigo. Bem antigo, né? Bem antigo. 150 anos. né, a primeira viagem do homem ao espaço, né, sem registro, e meio que mostra que tem coisas que nem o Elijah Snow sabe, né, que não é, tem tanta coisa estranha que nem os guias planetários cobrem tudo. É, na verdade eles não sabem que foi o homem que mandou. É, eles, nessa altura, eles não sabem. O importante é que, assim, obviamente, como é uma coisa fora do normal, vai atrair a atenção dos quatro. Ele dá a letra. Se você quiser pegar um deles, agora é a hora. Mais ou menos como lá na Austrália, ele sabia que eles iam tentar alguma coisa lá no portal do Marvel. Aí ele também sabe que eles vão tentar alguma coisa quando esse objeto cair. E é, na verdade, é basicamente uma bola, né? Uma bala. É, quando caiu é uma esfera, né? De ferro, que lembra muito uma bala de canhão. Por que será? Na hora que o Litter, né, que seria o nosso... É Letter, pô, para de Letter. Falar Litter. Cara. Letter. William Letter chega... Litter é lixo, cara. Né? Eu gosto da caracterização do William Letter, porque ele é ele mostra realmente que, tipo, o Em Chamas pode ser bem mais assustador do que a gente espera, né? Pô, cara, eu tenho medo de um cara que pega fogo, cara. Não, porque ele não é... Normalmente ele não... Algumas coisas que a gente... É meio óbvio, mas nunca é mostrado, né? Por exemplo, ele é um cara que transforma metal em líquido, né? Tipo, só de tocar o negócio. Tipo, não é um efeito óbvio do fora atacar a rajada de fogo, caramba. Fazer malabarismo com bolinha de fogo. Ele é capturado, né? Feito uma armadilha. E a jaqueta dá um... Mostra que ela é... Realmente o negócio dela é porrada, né? Porque ela só aparece pra neutralizar o... Ela aparece por duas coisas. Pra usar a maquininha da Anna Hark lá, que vai neutralizar o Letter. E depois pra abrir a tal esfera essa de ferro na base do chute, né? É, na base da porrada. Pra que instrumentos de precisão, né, cara? Dá não, pra que ver se era seguro, se não era uma bomba, o que que era? É. Não, chuta aí que a gente tá curioso. Mais ou menos a cada 6 edições ela faz alguma coisa nesse sentido, assim. Ela bate em alguém, né? Depois falam das personagens femininas, né? Que não tem função, que é só pra ser bonita. A Jaquita não é só pra ser bonita, ela é pra dar porrada. Ela é a porradeira. É, e aí a gente já tá vendo a colaboração da Hark com o Planetário, né? É legal, né, você vê isso aí, você vê que através desses aliados que o Elijah começa a trazer pro lado dele, que ele começa a virar o jogo em cima dos quatro, né? É, eu na hora, assim, quando eu li a primeira vez, eu não pesquei as referências logo de cara, né? Mas você tem a principal referência ali são os livros do Júlio Verne, né? Sim, até tem o nome do Júlio Verne na história, né? Tem a assinatura dele. É o Clube do Canhão, né, na verdade, isso aí, né? É, porque o que eles... Na época era um clube científico, né, lá no século XIX, que queria viajar até a Lua. E o que tinha de tecnologia na época era isso, era um pólvora. É. Então eles construíram um canhão gigantesco, uma espaçonave que era, na verdade, uma bola de canhão, né, uma bala de canhão, e se lançaram dessa forma ao espaço. Obviamente deu errado. Não deu errado. Ah, eles entraram em órbita, né? Eles entraram em órbita. Eles não tinham a forma de voltar. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eles queriam chegar na Lua, né? Foi um tiro no escuro, né? Literalmente. Literalmente um tiro na Lua, né? Tem essa expressão em inglês, a shot at the moon, que é uma chance, assim, muito difícil de você conseguir. Você dá um tiro na Lua. Mas é bacana, cara, porque ela, de certa forma, mostra que esses caras, eles representam esse espírito humano que o Elijah personifica, né? De sempre estar desbravando, descobrindo coisas novas. Isso casa com aquela primeira história desse encadernado que mostra que antes do Planetário dos Quatro já tinha gente fazendo isso, né? Se preocupando... Já tinha gente indo além dos limites, né? Isso, exatamente. Tentando descobrir o que tem no mundo de tão estranho assim. Eu achei bem legal essa história. Um paralelo também com os inventores no começo do século, por exemplo, o pessoal que queria voar, né? Sim. Você tinha os irmãos Wright lá, um monte de outros malucos. Tinha um maluco brasileiro pouco lembrar também, um tal de Santos Dumont, né? É, exatamente, né? É cada um num lugar, assim, fazendo estudos, se jogando sem ter muita certeza, com umas máquinas com asas lá, tentando fazer um negócio sair do chão. Né? Na verdade, também é uma referência a um grupo literário, né, que é muito popular até hoje, que seria os steampunk, né? Tem referência de steampunk, sim. É uma referência bem, assim, bem grande de steampunk. Por conta desse negócio da tecnologia a vapor, da bala, é um negócio que é avançado ao mesmo tempo que é retrô. Tem aquele filme Viagem à Lua também, que é do início do século XX, que foi considerada a primeira ficção científica do cinema, que um grupo vai pra Lua através de um canhão mesmo. Eles atiram uma bala na Lua. Lembrei agora que tem esse filme tosco aí. Ele não é uma adaptação, digamos assim, do conto do Júlio Verne? Da Terra Lua? O Júlio Verne tem uma história, né? Da Terra-Lua. Da Terra-Lua. Inclusive, o nome dessa história tá na fotografia que eles encontram junto com esses exploradores. Como eu não li, e não vou falar merda do negócio que eu não li, eu não tenho certeza se o método que eles usam na história é esse. Tudo indica que sim, né? Pelo excesso de referências que tem nessa história do Planetário, imagino que seja o mesmo método que tem no livro do Júlio Verne. Que, aliás, era um cara à frente do seu tempo, né? Ele personificava bem isso, né? Ele era um cara que, na época dele, 150 anos atrás, ele já enxergava... claro que com a tecnologia da época, mas ele já enxergava as coisas muito mais à frente, né? Ele já tinha ambições muito maiores. Ele foi, inclusive, um dos precursores da própria ideia do foguete, né? Sim, sim. Como a gente conhece ele hoje, é baseado nesse da Terra-Lua. Só que nesse caso ele foi levado muito mais próximo à ideia original, né? Eu gosto muito da última parte que o Elijah, ele, né, depois que eles capturam o Letter, eles olham aquilo tudo e o Elijah, tipo assim, puta, cara... Esse negócio foi tão doido, tão secreto que nem eu fiquei sabendo, né, cara? E ele repete a frase do mundo estranho, né? Tipo, o mundo é realmente estranho, porque tem coisa que nem eu sei ainda, né, cara? E só uma curiosidade que a gente já tinha comentado na primeira página, essa não é a primeira referência ao Júlio Verne, né? Eles falam ao longo da história no Nautilus, né? Não tem nenhuma história especificamente abordando o Nautilus, mas vira e mexe eles mencionam, né? Na verdade, eles mencionam Nautilus na edição 11, que é onde aquela inimiga a noiva, né? Uhum. A inimiga do John Stone, ela mata a amante do Elijah Snow naquela vez do Nautilus. E eles mencionam isso. Ele conta em flashback. E depois tem uma também que eu acho que ele falando com o Brass, que o Brass tava atirando no Nautilus, e o Elijah conta que ele tava agarrado no tanque de combustível, uma coisa assim. Aí eu acho que é o Brass que tá tendo essa conversa, que ele pergunta: é mesmo? Tu tava no Nautilus, né? Pô, se eu soubesse, não tinha atirado, não sei o quê. É, meio que eles estavam juntos, só que estavam do lado oposto, né? Tipo, eles a treta tava rolando, eles não estavam, um não sabia do outro. E aí a gente tem a edição, agora a gente tem as edições 18 e 19, aliás 19 e 20, perdão, que falam que o único fato no Planetário é que é uma história que seria grande demais pra conter numa edição só, né? É de fato a única história que ela é em sequência, né? Direta. E essa história é foda. Muito legal. É uma história que trata de um tema que... Se existia um tema que tinha que ser em dois tempos, assim, tinha que ser esse. É uma daquelas coisas que tem tanto conceito maluco que a gente não consegue ver por onde começar. Na verdade, eles acharam um artefato, uma espaçonave colossal do tamanho do sistema solar, e se meio que a deriva, né, no espaço. E, obviamente, isso se torna mais uma oportunidade de atrair a atenção dos quatro. Lembrando que eles acabaram de capturar um deles. Então, os quatro são três. Só que, dos quatro, tem um deles que a gente não viu em nenhum momento da série. A gente viu o Downing em alguns momentos, a gente viu a Sunskind, né, a gente viu ela, apesar de ela ser invisível. A gente viu o Letter, né, o cara que mais apareceu. Mas a gente não viu o Jacob Green. Jacob Green, que seria o análogo, né, o anal, logo, do Coisa. O piloto, né? E eles meio que, até então, é especulado o que essa viagem deles ao espaço teria feito com esse cara, né? É, porque ele, na verdade, eles não... Os quatro são cercados de mistério, né? Sim. Então eles só sabem os poderes, até o momento, eles só sabem os poderes do... Da Sunskind e do Letter. Da Sunskind e do Letter. Nem no Downing a gente sabe mais ou menos como é. Nem do Downing, E eles sempre se perguntam, porque o como é que é o nome dele? O Green, né? Sim. Uhum. Porque o Green não mal aparece, né? Ele é sempre um cara que aparece muito pouco, só é mandado quando a coisa é séria. Mesmo eles se perguntam quem é esse cara, né? O que ele tem de tão perigoso. É, a gente, como leitor, imagina, né? Sim, sim. A gente sabe que parece um quarteto, né? Mas a gente já pensa assim, que o Ellis vai criar uma coisa bem grotesca aí pela frente. Mas a história começa de um jeito interessante, porque eles chegam lá na África, lá na base da África, onde eles vão ver vão verificar esse Deathlok. É basicamente a base espacial do Planetary, né? É. E a Jaquita não uma sabe das, sobre né? aquilo, né? A Jaquita, ela não desconhece completamente a existência daquela base. E ela fica puta, né? Porque... Como é que ela não sabe disso, né? E aí o Isma fala, nem eu sei direito, pra falar a verdade, né? Não sei porque que eu não te falei, mas... Mas, assim, o interessante é que essa primeira... Nesse número 19 aí, o Green não aparece, né? Na verdade, o conceito legal da coisa toda é a ideia dos anjos, né? Que, logo de cara, visualmente não é a mesma coisa, mas eles são uma referência ao Vigia, pelo menos pra mim. Né, porque eles estão lá para registrar tudo, né, para documentar as coisas. É, o fato de eles serem carecas também ajuda, né? É, ajuda. Carecas e maiores que o ser humano normal, né? É, e aí tem o caso da nave lá, né, que a nave que come e caga informação, né, que o baterista fica doidão lá, vendo a nave partir, né, para investigar essa nave aí que tá orbitando a Lua lá e ninguém viu, né? A nave não tá orbitando a Lua, é mais fácil a gente tá orbitando a nave, pelo tamanho dela, assim. É, eu não tive muita ideia, assim, de tamanho, assim. Eu sei que ela é gigantesca, né, mas... É, ela tem pelo menos a proporção de um planeta, né, pelo menos. É, o baterista até fala, qual o problema, né, vai bater com a Terra e tal? Não, vai estar longe mesmo. Eles querem explorar e sabem que os quatro vão querer também. É que acontece, pela primeira vez essa nave apareceu nos sistemas deles e eles presumem que apareceu também no sistema dos quatro. Então, o Snow não conta isso pra eles num primeiro momento, mas ele manda lá uma espaçonave tripulada por esses anjos, que são alienígenas que ele mantém, de certa forma, prisioneiros lá, né? Que só se preocupam em catalogar informações. Mas ele já imagina que um dos quatro vai aparecer. Como o Letter, que era o cara que ia sempre, né, tá preso, né, tá com eles, e como é uma coisa muito extrema, assim, que eles teriam que mandar alguém que sobrevivesse a qualquer coisa, ele supõe que seria o Green, né? É, exatamente. É, eu não sei, só uma pergunta, não sei se eu tô falando besteira, mas será que a chegada dos anjos na Terra foi o caso lá do que o Elijah menciona dos Wagner lá, que tiveram um caso com um encontro lá, alguma coisa com alienígenas, que aí quando ele... Eu acho que ele fala em Roswell, né? Ele fala em Roswell. Na verdade, o caso que ele fala do... É o análogo do Super-Homem. Que cai na... Que o Letter incinera. Mas se você voltar lá atrás, você lembra que esse análogo também era baseado em informação. E aí você olha pra esses três caras, de certa forma, eles podem ser, tipo, semelhantes a esse análogo. É, ou daquele mundo, né? Por ser três, me vem à cabeça o Zod e a Ursa e o Non, né? É, mas aí nós estamos ficando, né? Porque não... É. Eles não têm essa função. É, né? tá indo bem longe, assim, mas... É, tá bem... Tá mais pro Vigia mesmo, assim. O Victor tinha mencionado, né? A gente sabe que isso é mais pra frente. O baterista, ele começa a fazer anotações, ele começa a relacionar informações, né? Porque a nave, ela se desloca através de um campo informacional. E aí é falado daquela teoria do floco de neve, da pilha de informação. É, a nave ela se impulsiona com informação, ela vai trocando informação com o ambiente, com esses fluxos de informação, e ela vai se impulsionando para a direção que ela vai. É um conceito muito louco, né? Eu entendi, na verdade, que ela vai reescrevendo a informação e por causa disso ela se move. É que até o baterista fala que ela come e caga na informação. Na verdade, quando ela caga a informação é que ela reescreveu a informação do universo e por causa disso ela mudou a posição dela em relação ao resto do universo. Ela pega a informação, esse espaço tá vazio. Ela diz, não, agora o espaço que tava atrás de mim que tá vazio. Eu tô no espaço que tava na frente. Sim. É uma maluquice do caralho. É a explicação pra ela poder se movimentar numa velocidade absurda, né? Você vê, na verdade, a forma como é mostrada a propulsão dela, se, na verdade, a nave ela não muda de posição nos quadros, né? O que muda é o fundo. Exato. Isso me lembrou, agora olhando pra cá, me lembrou muito a TARDIS, cara. A nave do Dr. Who, porque o efeito dela também é assim. O cenário muda, ela não. Mas no caso do Dr. Who é por falta de orçamento, né? Porque a TARDIS se move no espaço e no tempo, ele fala. A gente tá falando de Planetary, que é uma série baseada em referências de um escritor inglês, né? É, pois é. Então... Mas sabe que isso me lembra muito o Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele tinha a nave Coração de Ouro, que ela tinha um único motor que era capaz de viajar a distâncias absurdas. É o motor de improbabilidade, né? Exato, um motor de probabilidades infinitas, que basicamente era um motor que dizia assim, qual é a probabilidade dessa nave estar daqui a um segundo do outro lado do universo? Ah, uma probabilidade infinita. Então tudo bem, ela chegava até essa probabilidade, né? E essa nave é mais ou menos isso. Ela chega, não, eu não tô aqui, na verdade eu tô lá na frente. É bem isso aí também, que curiosamente é escrito pelo Douglas Adams, que escrevia Doctor Who. Eles começam a fazer conjecturas aí sobre os blocos de informação, né? Começa a fazer relacionar o floco de neve, o banco de dados bidimensionais, né? Como lá o caso de Hong Kong. Começa a chegar, tipo, a uma seguinte conclusão, que o multiverso, ele teria sistemas de proteção, né? Níveis de proteção. E um dos níveis de proteção que ele cita seriam as crianças do século. Sim, seria aquela velha história, né? São os anticorpos para as doenças do multiverso. Ou como ele fala mesmo, um sistema de defesa, um antivírus, né? Um firewall, acho que tem um momento que ele cita isso, né? É. Seria, na verdade, não geralmente seres vivos, né? Mas quase que coisas que têm função. Que lembra muito Matrix também, né? No final das contas. E aí os anjos, eles chegam lá até a nave, eles entram dentro da nave e encontram um ecossistema. Eles veem um trono, né, cara? Depois eles veem um trono. Dependendo da câmara que eles estão, né? Porque a nave não é uma esfera, ela é um... É um tubo. É um tubo, Então eles vão passando de câmara pra câmara. Eles veem uma civilização humanoide, eles veem vegetação de todo tipo, até a hora que eles veem um trono de pedra, assim, gigantesco, né? É um trono de pedra do tamanho da ilha de Manhattan. Eles falam que eles vão levar milhares de anos, né, pra catalogar tudo. Eles falam isso depois. Mas o legal é que ela era realmente uma nave que criou um ecossistema interno, né? Ela é uma nave abandonada, né? Eu acho até que ela é uma nave orgânica. Ela é uma tecnologia que é baseada, assim, em formas orgânicas, né? Uhum. Porque o próprio trono, ele é de pedra, né? Agora ele é de pedra. Ele me lembrou muito. Tu já viu aqueles filmes, tipo, O Mundo Depois do Apocalipse? Nossa, assim. Pode ser fossilizado, né? É uma série de documentários que mostra como seria hoje o nosso planeta se a civilização humana acabasse. A natureza tomasse de volta, né, o planeta. E é muito parecido com isso, são as mesmas estruturas, só que, tipo, acabam se tornando parte do ecossistema, né? Pode ser a poltrona lá do... pra navegar a nave, sei lá. Eu imaginei assim, que é a poltrona de navegação, mas eu acho que a leitura que eu fiz é que desde o começo a nave, ela era orgânica. Ela dependia de uma tecnologia que interagia mineral, vegetal, animal, enfim. Essa teoria, ela meio que cai por terra na splash page, né? Que os caras acham um bendito de um trono, e os anjos vão voando, eles veem lá os humanos correndo, e tipo, porra, você tem um trono desse tamanho, cadê o dono, né? Sim. No próximo compartimento, eles acham. Não, mas sabe por que eu acho que ela é orgânica? Porque não tem nada de tecnológico ali, nem abandonado. Não, mas é aquilo que eu te falei, é como se tivesse abandonado já há tanto tempo, que já aconteceu evolução. O ambiente engoliu aquilo. Isso, é como se tivesse mofado, sabe? Quando você deixa, larga um negócio, começa a mofar, começa a criar bolor. Sei, aqui em casa tem muito isso. Nós vamos contratar a faxineira, hein, velho? Não, tô brincando, foi só pelo bem da piada. Que eu acho essa sequência agora muito louca, porque seria o corpo do análogo do Galactus, né? Do analogo. É, o analogo. É tipo, ele estirado lá, ele tá estirado há tanto tempo, já tá meio em decomposição. Só que, tipo, existem civilizações vivendo no cadáver, cara. Isso é muito legal, né? É. Tem uns macaquinhos nos olhos dele. Não, saindo da boca, os macacos saindo da boca. Aí tem, tipo, uma cidade embaixo da sombra do pé dele. É muito legal. Uns cadáveres mexendo no mamilo dele. E é legal que dá uma ideia do quanto o Galactus em escala deveria ser imponente. Porque com o tempo, né, pra caber na página, nos quadrinhos, o Galactus... Não, com o tempo desde o início ele já era o tamanho de um prédio, né? Não era exato. É, ele nunca foi extremamente grande, né? O Léo tem... Foi ficando maior depois. O Léo tá certo. E depois eles deram essa desculpa que o tamanho dele dependia do nível de energia e tal. Aparece ele lá nas primeiras histórias do, que ele apareceu lá no quarteto e tal, invadindo a Terra. Ele, inclusive, há prédios maiores do que ele, então ele nem é tão grande assim, né? É, não, mas eu digo, extrapolando esse conceito, como eles fazem com tudo em Planetary, o Galactus, ele come um planeta, né? Ele não deveria ser um cara do tamanho de um prédio. Um planeta é um pouquinho exagero, né? Sim. Ele tem que pelo menos ter o tamanho de alguma coisa próxima a um planeta, né? Mas aí, voltando ali, cara, tem um detalhe ali que tem uns animais se alimentando do dedo dele, né? E assim, é um pedacinho do dedo, né? Tipo, pra ver o tamanho do negócio. Os caras peregrinando na unha dele... É sensacional. É muito louco. E assim, ó, a perna tá meio dobrada, né? Meu corpo tá meio estirado, tem cipó... Uhum. Aquilo tudo, né? Tipo, e é muito impressionante mesmo, né? E aí é quando termina a edição com o Green chegando lá, né? Uma outra espaçonave, né? Eu confesso que a primeira vez que eu vi essa edição, que eu li essa edição, eu fiquei meio puto, cara. Por quê? Porque não aparece? Não, porque eu queria ver mais daquela nave, sabe? Tipo, a nave é muito mais interessante que a história do Green, ninguém, né? Entendeu? Tipo, você nem lembra que o Green vai lá, cara. Tipo... E é a mesma sensação que o baterista e a Jaquita tem também, né? Porque o baterista, ele brinca, cara, você não vai me mandar pra uma... O espaço, né? Eu não quero ir pro espaço. Aí depois ele fala, né? Retiro o que eu disse, eu tô doido pra ir pra lá. Quando é que a gente vai ver essa coisa toda, né? E aí, quando que o Eli faz o plano dele lá, eles ficam malucos, né? É que aí eles veem o Green chegando, né? Ele chega com uma roupa de astronauta, né? E eles ficam conjecturando o que ele é exatamente, né? E ele é um negócio... Ele é realmente grotesco, né? Ele chega e... Eles vão criando um suspense, né? Mostra a roupa do cara, né? A roupa de astronauta jogada. Mostra uma pedra toda arranhada e tal. Mas, tipo... Demora umas 3 páginas pra aparecer. Ele só vai aparecer mais lá no final, cara. Essas pegadas, tensão, né? Porque os anjos, eles estão lá no Galactus, lá, né? E aí, quando o Green entra... quase pelo mesmo lugar que os anjos, eles mandam os anjos de volta, né? Porque eles querem ver o Green, né? E aí os anjos vêm, eles vêm match 1, match 2, assim, né? E você vê a tensão, porque tem um quadrinho que o Elijah tá sentado com as mãos, assim, e você percebe, você sente a tensão de não dar tempo dos anjos chegarem até ele, né? Puta, eu, assim, antes deles entrarem nessa postura aí, que eles mostram lá aquela civilização de homens vagalumes, né, lá nas estalactites, que é um bagulho impressionante também, né, cara? É, isso serve pra mostrar que a nave é tão grande que você tem civilizações completamente diferentes, né, tipo de evolução completamente diferente na mesma nave, né? Ela chega a isolar civilizações de maneira que a evolução ande de maneira diferente, né? É bem interessante, de tão grande que ela é. E aí quando eles chegam no dólar, no Green, que a gente vê o que ele virou, né? Ele não é o coisa que a gente conhece, né? Ele é um monstro, né? Ele é o que o coisa deveria, o coisa diz que é, né? Ah, um monstro grotesco, ninguém quer se aproximar. O coisa até que ele é simpático, né? Quadradão, assim, simétrico. O Green não, o Green é realmente um bicho que tu saia correndo se enxergasse na rua, né? Ele é quase, tipo, ele tem a pele dele é quase escamosa, né? Tipo, ele tem um monte de tumor, cara. Ele não é muito simpático, né? A primeira coisa que ele faz é matar um cara lá que tá no meio do caminho dele, né? Ele mata os caras lá, ele mata um monte à toa, assim, sabe? Tipo, ele destrói o no caminho, né? Destrói uma tribo lá dos proto-humanos lá, tipo. É, aquela coisa bem estilo Hulk, né? Ele anda em linha reta, se tiver uma cor no caminho, ele destrói. Ele é meio tonto, né? Ele não é só o coisa ali, né? Ele é o Hulk nessa questão de ser um destruidor por onde ele passa, né? A cor, né, assim, a cor é cinza, lembra o Hulk cinza do a primeira aparição do Hulk. Eu acho ele é mais pedroso, né? Ele faz uma referência também àquele Hulk do preview, né? É, também. É, o do preview também era monstruoso, né, o do... Sim. Edição zero. Mas aí quando vocês falam desse negócio de tumor e tal, a impressão que eu tenho é que é tipo os órgãos internos dele que desenvolveram todo torto, então fica tudo... É um negócio bem... E aí você entende, né, por que que ele nunca apareceu, né, porque ele... isso depois a gente se fala também, né, ele é uma forma tão monstruosa que ele não tinha como aparecer para as pessoas de novo. Então ele ficou eternamente amarrado ao Dowling por causa disso. E nesse momento que o Elijah, ele meio que toma a decisão que todo mundo fica meio abismado, né? Porque tá todo mundo maravilhado com aquelas informações que os anjos estão trazendo, né? Da nave. Da própria revelação do Green mesmo, que o Elijah, ele não tem dúvida. Ele vai lá, ele aciona o dispositivo de autodestruição da nave de informação, prende o Green lá dentro da nave e foda-se, né? É porque a explosão destrói também a nave do Green, né? Isso. E com os anjos lá dentro, né? Ele joga aquilo tudo fora pra tirar o Green do jogo. Do né? jogo. E é o que deixa a Jaquita, principalmente, muito puta com ele, né? E é isso, é a sensação que a gente tem, né? Que a gente queria ver mais daquilo, né? E ele, depois ele fala, né? Eu não lamento, porque ele fez o que tinha que fazer, na verdade, né? O plano maior. E aí é até bonito, porque os anjos depois eles falam, eles agradecem, dizem que amam eles, né? Porque eles vão levar 1000 anos pra catalogar a nave inteira, e quando eles conseguirem finalmente isso, a nave vai estar em outro sistema solar, então ele vai ter mais informação, então eles vão conseguir viver disso, né? Então... É que a gente não mencionou, mas eles se alimentam de informação, né? É. São seres que vivem de novo aquela história da informação, né? São seres que vivem pela informação, eles não precisam de mais nada na vida, não sem informação. Tem algum momento, acho que é depois disso, que o Snow até fala que era a única solução, né, contra o Green. Porque eu acho que ele não saberia nem como matar o cara, né? Ele era uma ameaça tão grande que ele não tinha como lidar. Então ele isola, né? Então fisicamente eles não tinham nem como enfrentar o Green, né? Eles não tinham recurso pra enfrentar ele. E é uma decisão até cruel se parar pra pensar, porque ele não tá só perdendo o conhecimento da nave, ele tá, na verdade, trancando o Green lá com aquele monte de seres vivos que tem lá, né? Sim. Imagina, até ele morrer, porque pensando que ele pode demorar pra morrer tanto quanto o Hulk do preview demorou, né? E ele não teria por que morrer, porque lá tem frutas, tem comida, tem, enfim. Imagina, ele vai matar aquilo lá em tudo. Sabe? Ele vai acabar com aquela civilização toda. Civilização, né? Vamos chamar civilização. Proto-civilização, né? Porque aquilo é como se fosse o início do planeta Terra. Você tem animais, você tem seres humanos selvagens. Aquilo já ali. Digamos assim, o paleolítico. Né? Já é a idade da pedra, né? Já é os mamíferos. Pelo menos naquela parte da nave, os mamíferos já tomaram conta do planeta, né? Então é um baque que você tem, né? E aí ela fala, né? Depois a Jaquita fala que ele mudou e tal, né? Isso é uma coisa que eu reparei nessa edição, é que o Planetary é uma série que ele não se utiliza do artefato muito comum dos quadrinhos, que é o onomatopeia, né? Mas as imagens, elas são tão impactantes que você não precisa delas. É. Por exemplo, na hora da explosão e que você tem a tela que fica chiada, eu, por exemplo, fiquei com a sensação nítida, eu vi a explosão e o chiado fica na minha cabeça. É, mas essa da explosão até não dá pra ter onomatopeia, porque é no espaço, né? Ah, mas até aí Star Wars mandou um abraço. É, isso que eu tô dizendo, né? Uma história séria no espaço não tem som. Uma história séria. Uma história que você leva a sério. Star Wars não é sério, Star Wars é épico. Então, numa história de ficção científica, né? Não de fantasia. É, não faz sentido você ter som no espaço. E assim, só queria comentar uma coisa que a gente sempre fala muito, acho que talvez a palavra que a gente mais use para escrever os arcos, o que acontece na história, é informação, né? Essas duas histórias são muito centradas nisso, tanto os anjos, a função dos anjos, a nave, como a nave funciona, o que eles encontram lá, tudo gira em torno da informação. Isso é uma coisa que, lógico, o baterista, o próprio personagem do baterista, que depois ele fala isso, que ele é um cara dos novos tempos, né? Então, a história, de uma forma geral, o Planetary fala dessa questão da informação, e é o tipo, é o Ellis falando assim: olha, gente, informação, nós vivemos na era da informação, né? Todo mundo vive falando isso, né? Virada do século, agora é a era da informação. E o Planetary é isso, uma ode, sei lá, a essa dessa percepção que o Ellis teve de que nós vivemos no tempo da informação. Tudo é informação. Do jeito que as naves funcionam, do jeito que as pessoas funcionam, até eu não lembro em que ponto da história que ele comenta, né, que nós somos, a nossa percepção em 3D em cima de realidades 2D, de informação. Isso na verdade é assim, isso na verdade é um pouco mais pra frente, mas você tem vários indícios nesse capítulo, inclusive, na hora que o momento que o baterista ele relaciona, né, o computador lá, o computador do floco de neve, do multiverso, de 196.633 lados, você tem os sistemas falando, né, eles começam a interligar isso, e tudo na verdade é uma grande teoria, e que o universo é feito de informação. Nos próximos capítulos, em especial no próximo capítulo, Telemetria da Máquina da Morte, a gente fala exatamente só disso de uma forma completamente inesperada. Bom, amigos, chegamos agora à edição 21, particularmente uma das minhas favoritas, porque ela fala de tudo e não fala de nada. É porque é edição pra fumado, né, cara? É a edição de drogas, né? Tua favorita. É aquela edição das drogas, né, cara? Tipo, né? Grant Morrison curtiu isso. Né? Eduardo Jorge também, mas não pode falar isso que não é em período eleitoral. Até saiu o podcast, o Eduardo Jorge já não passou pro segundo turno. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela já pega pela capa, que ela remete a psicodelia pura, né? A capa é verde, limão e roxo, parece a mangueira. Não é meio parecido com uma capa de Prometeia do Alan Moore? Também. Na verdade, ele emula várias coisas ali, né? Eu acho que tem uma capa do Doutor Estranho, que é assim, cara. Que o Doutor Estranho, na origem dele, era psicodelia pura, né? É, anos 70, né? Anos 70 e tal, aquele negócio. O Doutor Estranho é até um pouco mais antigo, mas aquela fase mais clássica dele, né? Que a gente conhece os padrões do Doutor Estranho, né? É dos anos 70 e tem tudo isso, né? Tipo, tem psicodelia, tem viagem dimensional, tem esses efeitos de cor, né? Que ajuda a mostrar essas viagens. E até na primeira página, a porta que o Elijah Snow bate, ela tem um tipo um painel de vidro, assim, que lembra muito aquele painel que tem na caso Doutor Estranho, né? É, no Sanctum Sanctorum. É uma referência bem, bem clara, né? Eu acho que o Ellis mesmo chegou a mencionar isso em alguma entrevista, alguma coisa, que a referência era realmente o Doutor Estranho, né? Confesso que eu não lembro de onde era esse símbolo aí, cara. Que esse símbolo deve ser alguma coisa de Bilibican Cacaban, né, cara? É uma mistura ali, né? Tem um triângulo, tem três círculos e tal. É, o cara misturou, assim, umas referências. É pra parecer um símbolo místico, entendeu? Mas o Doutor Estranho também tem aquele símbolo, assim, que é redondo e tem várias faixas, que é um painel de vidro, assim, um mosaico de vidro no Sanctum Sanctorum. Essa edição, né, ela é chamada Telemetria da Máquina da Morte, ela também tem um subtítulo chamado A Consulta. Na verdade, não é um subtítulo, seria um título alternativo, digamos assim. Que mostra o Elijah Snow indo se consultar com uma mulher chamada Melanchthon. A Madame Xanadu, essa mulher. Evoca esse aspecto mais clássico aí de diversas místicas aí do conhecido. Aquele negócio da bruxa mesmo, né? Engraçado que ela rejeita, né? Ela fala que ela é uma cientista. É, mas isso eles abordam na história, que na verdade é um outro tipo de ciência, né? E ela fala muito, tipo, na verdade, basicamente, edição, o que que é? É uma conversa. Ela é uma conversa e o Elijah meio vai se consultar e dá a entender que toda vez que ele tem que tomar uma decisão importante, ele vai consultar ela. Quer dizer, né, mesmo assim, ele ainda tem uma certa superstição, né? Ela seria tipo a psicóloga dele, né? Mais mistura de psicólogo com conselheira, com coach. Tá mais pra guru mesmo, sabe? Ela ajuda ele a clarear as ideias na base da droga, né? Inclusive o cabelo dela é rastafári. Sei que é preconceituoso dizer isso, mas... Não, e ela droga ele sem ele querer, sem ele saber, né? A gente tá conversando, toma esse chazinho aqui, que não tem nada. Ah, cara, tu entra na casa de uma xamã... Toma esse chá de cogumelo aqui. É, tu entra na casa de uma xamã bruxa de rastafári, com olho pintado assim, como se fosse uma máscara. Ela te dá um chá pra beber, tu já deve saber o que tá tomando, né? Ah, não sei, né, cara? Né? Sabe de nada, inocente, vai saber, né? Não é chá de camomila, né, cara? Então, o visual dela é baseado numa amiga pessoal do Ellis, chamada Meredith Iaianos, que ela é violonista e vocalista de singer, né, back singer, de uma banda chamada The Venice 7, e amiga pessoal do Warren Ellis. E ele, tipo, precisava botar alguém, um visual místico, plástico, e ele, a primeira coisa que ele pensou foi nela. Inclusive, o nosso editor, querido editor, vai colocar isso no post. Eu mandei uma foto pra vocês aí, comparando a imagem na hora que ela abre a porta e a imagem da pessoa mesmo. Facas é um cara cheio de links, cara. É igualzinho. E aí é bem curioso, porque é igualzinho mesmo, né? Deve ser a amiga que serve o chá de cogumelo nas reuniões aí do... Ah, certeza. Os amigos do Ellis e tal. É, até porque o Warren Ellis é amigo pessoal de um cara chamado Grant Morrison, então deve rolar uma droga. Deve? Não, Grant Morrison e drogas, nada a ver, cara. Daqui a pouco vocês vão falar que o Alan Moore era drogado também, parem com isso. É, que isso, o Alan Moore não escreveu o Prometheus base de rachixe, né, velho? Mas tudo bem. O Alan Moore uma vez declarou que ele gastou mais com drogas psico alguma coisa, que eu esqueci o nome agora. Psicotrópicos, do que com a educação dos filhos dele, né, cara? Ele tira uma base. Legal, né? Ele deve ter criado os filhos estudando com ele e com a esposa dele, Du. Então eu acho que por isso não foi tão difícil assim. É, pode. O que é engraçado porque ele não tem faculdade, né? É sério isso, o Alan Moore não tem faculdade. Ele e o Lula estão aí pra provar que a melhor coisa é a faculdade da vida, né, cara? É verdade. Como o próprio Léo falou, a Melanchthon, ela não se apresenta como uma maga, ela meio rejeita. Ela fala que ela não... Todo mundo se refere a ela como maga, feiticeira, xamã, vidente, e ela fala que ela é cientista, né? E ela começa a citar uma porrada de cientistas que existem, né? Sobre palestras, e começa a fazer paralelos, né? Falando um pouco dessa meio essa pseudociência, tipo, o segredo, saca? Tipo, conversa com o universo conversa com você. Ela tenta fazer aquela união que o Einstein nunca conseguiu fazer, que é o macrocosmo e o microcosmo, né? Ela começa falando da sangria, né? Que une vários universos, seria o tecido, né? Sei lá, que une tudo. E depois passa pro micro-universo e tal. O que é da hora é o nome que o Morrison dá, é o Ultramenstrum. O Morrison deu um nome parecido com sangria, não deu? Não, é o Ultramenstrum. É o a menstruação ultra, cara. Meu Deus do céu. Cara. Mas é legal porque essa teoria do microcosmo, na verdade, não é nem uma teoria, né? Já é meio comprovado que existem coisas mais coisas menores do que os átomos, né? Que a gente sempre achava que era a menor porção da matéria, né? Se sabe hoje que existem coisas menores e tal, né? Foi até interessante porque recentemente eu recebi um link, acho que é uma universidade americana, alguma coisa que eles fizeram a escala do universo, né? Então até a menor partícula conhecida, até o universo observável, que quem viu o cosmos sabe do que eu tô falando, porque se falou muito dessa questão do universo observável, as galáxias e tal. Então, essa questão do macrocosmo e o microcosmo lá embaixo, que é o que trata essa edição. Sim. Ah, porque é uma teoria que tem, que já se comprovou uma boa parte, outras estão ainda só na base da teoria mesmo, do cálculo, mas que isso existe, é fato já que existe esse microcosmo aí, menor que a matéria, que o átomo. Isso é um dos campos da física que tenta procurar a menor partícula que compõe as coisas, né? É, a física quântica. É o famoso... Não, na verdade é aquilo que eles fazem lá no grande reator lá de... É, Great Hadron Collider. Isso, então na verdade eles estão procurando o bóson de Higgs, né? Que seria a matéria... Eles estão tentando provar a existência do bóson de Higgs, que seria a matéria fundamental. É, que seria, digamos, a poeira que forma a argila, que forma o tijolo, que constrói a realidade. Pô, até pra quem tiver interesse, eu vou... Vamos pôr o link no post aí dessa escala do universo, que é bacana pra caramba. Eu só acho que a gente não deve se aprofundar muito nesse tema aí, senão a gente vai passar vergonha. Com certeza. Não, nós somos só de orelhudo mesmo. A gente vai passar mais vergonha que a novela tentando falar alguma coisa científica. A gente já erra bastante falando de quadrinhos. Se a gente entrar em física quântica e tal, isso vai complicar. O bacana da física quântica é porque você não tem como você falar merda, porque a física quântica trabalha com diversas alternativas. É, cara, mas eu acho que devo falar merda sim. Nenhuma que a gente conheça profundamente. Existe um universo, por exemplo, onde tudo que o Vitor fala fala, é tudo certo e a gente fala tudo errado, cara. Existe. Todas as pronúncias do Vitor são certas. É esse universo onde nós estamos. É o fuso horário de Porto Alegre. Por exemplo, a gente grava e ele fala Fumeti e todo mundo, ó, tá certo. A gente fala, não, é Fumete, aí é buinha pra nós. Falei uma vez. Uma vez, anos atrás, mas tudo bem. Aguardem um Quadrincast de Fumete, que a gente vai ter que conter o Vitor pra ele não ficar falando Fumete. Basicamente é o seguinte, a Melancta, ela quer falar dessas estruturas, superestruturas, né, universais, pra falar do microcosmo, né? Ela quer falar, fala macrocosmo pra falar, tipo, o que tem embaixo. E ela faz uma associação de ideias que ela prova por A mais B, que quando os antigos falavam que eles comungavam com os ancestrais, na verdade eles estavam usando drogas. Isso não é novidade, né, cara? É, isso. Ela dá uma base, tipo, né, pseudocientífica aí, né? Que ela faz uma linha de raciocínio que relaciona essas drogas ritualísticas com o fato, com informação, com toda aquela teoria, né, que fica se repetindo dentro de Planet Terry, que nós somos informação, né? Tudo é informação. É, deixa eu colocar uma coisa se eu entendi o que ela... Isso que ela explicou, se eu entendi direito. Ela coloca aqui, os antigos falavam com seus ancestrais através de drogas que vieram das plantas, ok? Então, o que eu entendi daí é que os mortos, ao serem enterrados, essa informação, que nós somos todos informação, pela teoria do Planetary, essa informação passaria pela Terra, pelas raízes das plantas, que seriam usadas como drogas, como alucinógenos lá, que os xamãs fumariam e tal. E essa informação viria através daí ou é pura loucura minha? É basicamente isso aí. E ela faz ainda um paralelo policial de... um policial de Hong Kong, que tem aquela pilha de informação que a alma, teoricamente, ela não dissipa, né? A alma é informação, é impulso elétrico. Uhum. E ela vai pra dentro da Terra. Teoricamente, a informação vai pra dentro da Terra, corpo é decomposto, né? Absorvido pelas plantas e essa informação voltaria dentro das plantas que são usadas pelos xamãs, exatamente isso. Ela faz um raciocínio que o pós-vida, né, o que a gente conhece por pós-vida, é na verdade esse microcosmos, porque você vai sendo decomposto, até que você volta pro mundo, pras coisas, nessas partículas menores que, de alguma maneira, você consegue contatar através desse chazinho do capeta aí. Porque isso é uma coisa interessante, porque eu nunca me droguei, quero deixar bem claro. Entendeu? Ah, tá, Ricardo. Ah, tá. Não, era aquelas fotos você com duas caixas de cerveja bebida não é droga, né? Então, mas eu já fiquei bêbado, né? Você nunca... Quem bebe vira filósofo, né, cara? Vira pensador. Pelo que a gente sempre escuta, você não, quando o cara tá doidão, o cara tem fragmentos de coisas, né? Ele tem visões, aquela coisa maluca e tal. O cara percebe coisas diferentes e tal. Mas nunca é uma coisa... Nunca é o pacote completo. São sempre fragmentos de coisas desconexas que depois ele monta do jeito que o cérebro dele processa. Então, faz sentido com isso que ele coloca na história, porque como essa informação se dissipa, então você nunca tem, não é assim, um ancestral, a alma, né, a informação de um ancestral foi toda por uma planta que foi usada. Não, são pedacinhos, pequenos pedacinhos daqui, ali e tal, que se misturam e vira essa maluquice, entendeu? O que basicamente ela, assim, ele na verdade ele acessa. Aqui ela fala que na verdade seria a arqueologia do sonho, né? Uhum. Teoricamente ele acessa um plano de informação onde todas as informações já existentes estão lá, né? Tipo, só que, como o Ricardo falou, tá, é como se fosse um computador que não tá fragmentado, né? Tá tudo misturado ali. Então, você vê pedaços, né? Você tem que interpretar aquilo e montar o quebra-cabeça. Né? Eu achei um conceito foda. Não, eu acho que talvez é o conceito mais foda do Planetary total. Porque, basicamente, o Elijah Snow tá dentro desse sistema pra ele entender que ele tá fora do sistema, né? E aí o Ellis, ele explica qual é a... qual é a função dos Filhos do Século nessa brincadeira toda. Ele explica, mas não explica, né? Porque eles falam, ah, eles são uma coisa que não tá nem vivo, que não é, eles não estão propriamente vivos, mas ele também não fala o que exatamente os anticorpos do planeta, sei lá, alguma coisa assim, né? Eles estão ali para desempenhar, não digo anticorpo, pô, o Elijah Snow é um anticorpo, tá? Ele tá lá para proteger e tal, né? Pra... Ele é até todo branco, né, cara? É um glóbulo branco mesmo. É, outros têm outras funções. Mas ele também não explica exatamente o que, que eles são. Eles são de outra dimensão, de outra... A planetária não explica nada. Ele tem várias... Cara, deixa eu fazer uma pausa só nesse momento da história pra dar a minha opinião. Eu acho que é ok, o planetário tem todas essas teorias viajandonas aí, que o Ellis tenta de alguma forma conectar uma na outra pra explicar, sei lá, a realidade, a vida, o universo e tudo mais. Mas eu acho que dá pra curtir planetário de boa sem tentar pirar, entender, enxergar a coisa dentro desse filtro, entendeu? Ah, mas a questão do Planetary são camadas, né? A gente já falou disso antes. Ah, mas eu acho que não é uma série pra ser levada tão a sério assim, sabe? Não, Planetary você consegue... O Planetary é uma série que o Ellis, ele tem dois modos de escrever, né? Ele tem um modo automático dele, que ele escreve e foda-se. Tem uma porrada de minissérie da Avatar Press que é assim. E tem as coisas que ele senta e escreve com gosto, sabe? Tipo, com pesquisa, né? Conectando ideias e tal. Planetary é uma delas, né? Talvez a maior delas, né? Tipo, se for perguntar pra mim, né? E é a forma do cara que ele tá expressando aquilo que ele acha que é interessante expressar na história. E na história faz sentido o que ele tá propondo. É, mas é uma história, é ficção, né? Mas é uma história. Não vamos entrar na viagem de querer explicar tudo com base científica. É como o Léo gosta de dizer, é pseudociência, né? Ah, sim, claro. Não, mas tudo é pseudociência, né, cara? Afinal de contas, quantos cientistas botando bebês em foguete você já viu por aí? Não, claro, eu sei, mas é que Planetary ainda é pseudociência, entendeu? Não é nada muito além disso. É, tem muita coisa de física teórica, e física teórica basicamente é pseudociência, que são coisas que você não tem condição de comprovar empiricamente. Não é pseudociência, mas até porque senão vai ter algum... Se algum físico tá nos ouvindo agora, ele vai ficar um pouco revoltado. Porque pseudo é falso, né? É uma ciência teórica, provavelmente. É uma extrapolação da ciência. O cara pega uma teoria e aumenta ela consideravelmente. Tudo que o Ellis, na verdade, ele trabalha, na verdade, isso daí é aquela fringe science. Isso. Ciência de limite, entendeu? Tipo assim, é um negócio extrapolado, são ideias existentes que são extrapoladas e fica naquele limite, tipo, se é coisa de cientista maluco ou se é ciência mesmo, entendeu? Na verdade, a ciência é uma fantasia que se mostra como se fosse uma ciência. Isso chama coerência interna. Ela é verossímil. Você lendo a história, você compra que a história funciona por causa disso. Mas o que eu queria só deixar claro para os nossos ouvintes que já essa altura do campeonato já devem estar interessados em ler Planetary é que você não precisa ser cientista para ler Planetary, né? Dá para ler de boa. O Victor leu, por exemplo. Eu li, né? Exatamente. O Léo não lê porque o Léo tem preguiça até de ler. Mas o Léo vê as figuras e vendo as figuras também dá pra entender a história. Ah, é verdade. Não, mas basicamente essa edição é pra dizer que os Filhos do Século não estão naturalmente vivos. Eles são fora... Ele, assim, o Elijah, ele tá em dúvida, é um momento de dúvida dele pra missão dele, né? Para as coisas que vão vir daqui pra frente. Que agora é o clímax da série, né? Que é basicamente, é o confronto final com o que sobrou dos quatro. Então, o Elijah, ele tá nesse momento de dúvida, ele vai meio que se consultar pra saber, tipo, se ele tá no caminho certo. E ele descobre que ele está. Ele descobre um pouco mais sobre ele mesmo, né? Sobre o mistério dos Filhos do Século, que é, basicamente, você entende que você tá lendo que todo Filho do Século tem uma função. Eles são sistemas de defesa. E a função do Elijah é salvar coisas. É, na verdade, isso eles falam um pouco depois na série, que a função dele é salvar coisas. Mas ele tá num momento em que ele tá agindo mais por vingança do que propriamente pra cumprir a função dele. Aí ele vai se consultar com a Melancta pra entender se ele tá no caminho certo e diz, olha, tua função não é tão pequena, não é só se vingar. Tem outro propósito pra cumprir. Exatamente, a hora que ele muda de... Ele entende o cenário macro e tipo, puta, de vencer os quatro é só um pedaço do que eu tenho que fazer. Isso vai ser importante lá pro final. É, a gente parte pra edição 22, também é muito legal. O título bem curioso, que é A Tortura de William Letter, né? Como você... É aquele título bem de filme de faroeste, né? A capa também emula aquelas edição pulp, né? É, a capa é o Lone Ranger, né? Essa edição é toda Lone Ranger, né? Nem toda, um terço dela é. É uma boa parte dela. É um terço dela é porque outra parte é o Sombra. Isso, é. Mas assim, esse começo é muito igual, né? Porque é a mesma história, É muito legal porque o Letter, né, ele é um dos... Seria o tocha humana dos quatro, né? Ele tá capturado pelo Planetário faz um certo tempo, né? Isso aí. É, desde aquela missão lá do Clube do Canhão, né? Isso, ele tá capturado faz certo tempo. E o que que o Elijah vai fazer com esse cara, né? Ele meio que vai contando a história da família dele, né? Que o John Letter era o avô dele. Era aquela história bem do Lone Ranger mesmo. É, o John Letter seria o Lone Ranger, né? E o filho dele seria o Brett Letter, que seria aquela mistura do Sombra com o Spider. Mas o que eu achei muito legal é que, assim, a quadrilha que meio que faz a origem desse Lone Ranger são os Dowling, né, cara? Que é o antecessor, né, os avós do Randall Dowling. E é bem nome de vilão de filme de faroeste. Exatamente, né? É bem nome dos irmãos Dowling, né? Tipo, querem roubar o banco, sabe? É bem coisa de faroeste mesmo. Então, assim, o negócio tá totalmente amarrado. Mas a cena que o John Leather ataca a gangue Dowling, que ele vai se vingar, é sensacional. É muito acho que é uma das melhores cenas de ação da série. É muito foda. Eu acho que o Cassaday tava louco pra fazer uma série de faroeste. Ele botou tudo que ele tinha pensado nessa parte da história, cara. O que é curioso, porque quando a Dynamite pegou os direitos do Lone Ranger, quem desenhou o Lone Ranger? Foi o Cassaday. E assim, é uma puta série. É que assim, a arte do John Cassaday em Planetary falam que é o auge dele, né? É, a série que vem em seguida, em qualidade de arte, seria o Lone Ranger. Que pra Dynamite é uma evolução, né, cara? Porque a Dynamite não é conhecida por bons desenhistas, né? Então é muita... Às vezes é muito... Essas artes, essas adaptações... o desenhista sofre muito pra fazer... Pegar um seriado e fazer o personagem em todos os quadrinhos com a cara do determinado ator. Não é todo mundo que consegue, né? É, mas eles resolvem tudo porque eles contratam o Alex Ross pra fazer as capas, né? Sim. Aí fica aquelas capas super bonitas lá, você vai abrir a arte interna... Ai, meu Deus... É uma decepção. Parece aquelas séries da Marvel, né, que o Alex Ross fazia. Como é? Terra X, Universo X, né? Paraíso X e tal. É, não, mas aí o Alex Ross pelo menos colaborou com o argumento e tal. Na Dynamite ele meio que pensa o visual, assim, pra vender revista e faz as capas e entrega na mão dos outros caras. É, ganha dinheiro assim, né? Melhor fazer a capa do que a revista toda. E outra coisa que eu queria até mencionar um pouco aí nessa parte desse Lone Ranger, né, entre aspas, seria a parte que o Tonto aborda ele, né? Ele semi-morto, que fia droga no bicho. É, ele tem uma viagem parecida com o que o Snow teve, né? Na edição Exato. Então, assim, já é uma outra conexão de ideias aí, né? Então ele volta diferente, né? E com poderes sobrenaturais, né? Que é aquela sombra lá e o fato dele conseguir cavalgar um cavalo com a boca. É, e um cavalo meio fantasmagórico, né? Que é. Ele cavalga e volta numa fumaça negra, que é bem uma sombra. E tem uma história que esse John Letter também é uma... Ele é um filho do século, só que do século anterior, né? É, na verdade, o filho do século aí seria o Brett Letter, que é o filho dele, né? Que é o Sombra, né? É basicamente a origem do Sombra. E o fato dele ter essa gargalhada, né? Tipo, O fato dele usar o medo dos inimigos, as armas, é tudo muito... Pode ser o Spider, que a gente também não conhece muito bem, né? Que também tá na Dynamite. É, são muito parecidos, assim, entendeu? Tipo, inclusive, então... o Brett, usa as aranhas, né, pra atacar lá os caras. É, ele se transforma em uma multidão de aranha, né? E vocês notaram um detalhe que ele tá usando umas pistolas, que foi uma pistola que eles chamam de pistola turbo, que é a mesma pistola que o Doc Savage lá, não é o Doc Savage? Como é que era? O Axel Brass. O Doc Brass usava. Ele mantém uma coerência, assim, sabe? É, o universo deles é super coeso, né? Logo depois é mencionado, né? E aí o William Letter, ele me fica meio puto, porque assim, porra, eu tenho um avô que era um agente sobrenatural. Meu pai era uma criança do século, só que eu não sou filho dele biológico, né? Porque nessa cena que ele mostra que ele salvou a origem dele, a esposa dele ficou puta e traiu ele com o caseiro. Tu vê, né? É por isso que o Batman não pode casar. Nem super-herói escapa do chifre, amigo. Então... É, por isso que o Batman não pode casar, porque ia acontecer a mesma coisa. É, você vê, acontece a mesma coisa. Tá todo mundo aqui gravando podcast à noite? Você não sabe o que tá acontecendo. Ninguém sabe, né, cara? Ninguém sabe. Nunca sabe. O Sombra sabe. Verdade. Olha aí. E aí ele vai narrando aí a história da família dele até o momento que ele é convencido pelo Downing a embarcar nessa missão aí, né, de conquistar o que foi negado. É meio que ele é o único que ganha essa história assim de origem, né, de por que ele tava lá na missão dos... Nem o próprio Randall Dolan tem isso, né? Na verdade é o seguinte, né, cara, ele meio que quer justificar, quer falar do Lone Ranger, quer falar do Sombra e quer justificar as ações do Letter nessa mesma pegada. O grande X dessa história é mostrar até onde o Elijah tá indo em relação a vendetta dele contra os quatro, porque ele tortura o Letter. O Letter sendo torturado pra dizer onde é que tá o Dowling e a Kim, né? E a Kim Sunskind, é isso aí. Mas vocês não ficaram com a ideia de que o Letter, vindo dessa praticamente uma linhagem de heróis, ele poderia ser aquela história clássica do herói que foi pro lado negro, que na verdade ele poderia ser um cara que usasse os poderes dele pro bem se fossem outras circunstâncias. Não, mas ele não tinha poderes, né? Ele, não, sim, mas... Ele ganhou os poderes já, digamos, pra se tornar o cara mal, né? Lá na frente, na verdade, aí dando um spoiler do final da série, mas... Como a última aparição do Letter, acho que não faz muita diferença. Ele é mostrado como o único cara dos quatro que ainda está, entendeu? Ainda não sofreu tanto, ainda está vivo, ainda está no hospital se tratando. Então ele meio que está num caminho de redenção, teoricamente. Ele é o único cara de todos que está se redimindo. Cego, né? Mas... É, tá assim. Bom, né? Mas também não pode se redimir. Inteirinho, né? Não tem graça. Tem que passar por uns perrengues primeiro, né? O cara fez muita merda, né? Pô. Os bonitos lá, o cara sobrevive depois daquele óculos lá. Sem os olhos, né? Mas sobrevive. Aquele óculos cheio de espinhos que o Elijah Snow bota nele, que aliás é apavorante, né? Mas vamos pra edição 23, que é uma também que eu gosto bastante, que é Percussão. É, que conta a origem do baterista sem contar a origem do baterista, né? Na verdade, conta a origem, mostra como o Planetary achou o baterista, né? Mas não conta como é que ele tem os poderes, não, não diz nada, né? Da onde veio esse puto, não diz porra nenhuma. O que eu gostei muito primeiro é nessa capa. Vocês sabem o que essa capa tá remetendo aqui? Arquivo X, não é? Não, Firefly. Armagedon. Putz, pior. Armagedon, é igualzinho. Se você olhar na cara do Elijah Snow, parece o Bruce Willis. É o Bruce Willis de cabelo, cara. É o Bruce Willis com a peruca branca pra alegria do Márcio Sampaio. Márcio Sampaio curtiu isso. Você sabe que a primeira vez que eu olhei, eu não associei logo de cara. Mas eu achava estranho. Eu olhava pra cá e falava, puta, mas o Snow não é assim. Mas eu não tinha associado. Depois você vai pensando, porque o começo da história é Michael Bay, entendeu? É aquela ação, é aquela coisa maluca, cara pulando de prédio, avião, papapá, aquela maluquice de ação estilo Michael Bay. E aí você vai associa as coisas e percebe. Essa edição é toda Michael Bay, porque ela começa com uma porrada de referência pop, o baterista e a Jaquita tomando café, e não, é uns papos meio sem pé nem cabeça. Você tem uma visão meio de primeira pessoa do baterista, que é como ele enxerga as coisas, né? Ele enxerga a temperatura do café, ele enxerga o sinal do celular. É, isso eu achei muito legal. Ele enxerga toda a informação, mas toda mesmo, né? Não é só informação eletrônica, é tudo. Isso anos antes de CSI, sabe? Tipo... Mas sabe que agora a gente botou os detratores pra chupar, né, cara? Ah, porque Michael Bay não tem conteúdo, porque Michael Bay é só ação, porque bom mesmo é que nem o Warren Ellis, que pesquisa, que tem história. Olha, o Warren Ellis é fã do Michael Bay, ou pelo menos o Cassaday, né? Na verdade, isso aqui, eu acho que essa edição toda é um ode aos anos 90, cara. Assim, ao cinema dos anos 90, porque a capa remete ao Armagedon. Depois fala de uns moleque, tipo, mexendo na internet. É um monte de... É uma ação pela explicação, porque não explica como é que o baterista é do jeito que é. E aquele uniforme, aquele colar que os guris esses que tu mencionou estão usando, é bem aquele uma fortaleza do Christopher Lambert. Isso, o Christopher Lambert tá careca nesse filme também. É muito curioso a forma como o Planetary invade, né? Porque tá lá o guardinha mijando, né, no mictório, e o Elijah Snow fala assim, olha, tudo bem, aqui nesse momento você tem uma vara de gelo subindo aí por uma parte bem sensível do seu corpo. É, a gente não contextualizou, o baterista tá conversando com a Jaquita, e eles estão falando do Elijah, e o baterista lembra de quando ele conheceu o Elijah. Sim. Aí muda a cena pra uma instalação secreta, com um monte de criança careca, com um uniforme laranja, um colar, que é uma coisa mecânica, que tá controlando eles, de certa forma. E eles dão a entender que eles estão ou estão estudando tudo que tem na internet, ou estão alimentando informação na internet. Isso é uma base dos quatro, né? É um esquema dos quatro. É, você vê, todos os haters dos vídeos do YouTube, do quadro em cast, que é mandando e-mail xingando a gente, é tudo esses moleque aí, velho. É tudo guerrilha digital, né, cara? É tudo esses moleque aí, né? Tipo... Não, é interessante que os guardas conversam entre eles, eles falam tipo a tal internet. Então, digamos, era algo novo, né? Era anos 90. É, isso mostra a infância do baterista, né? O baterista, ele até mostra como ele ganhou esse apelido, porque tem umas... Por algum motivo, ele tem umas baquetinhas, e enquanto só ele tá... Ele tá ali baquetando, aí o... De todos os garotos carecas que ficam mexendo no computador, só ele tem as baquetinhas. E ele, ele não digita, ele bate baqueta no teclado. Né? É, aí o outro chama ele de... Um dos guardas lá chama ele de pequeno baterista, né? É. Porque ele não tem nome, né? nem isso se sabe dele, nem o nome dele se sabe. É, e fica sem saber até o fim da série, tá? Spoiler. É, exatamente. E também não faz muita diferença, na real, né? É, ele é um personagem que o Ellis criou, achou bacana e não se preocupou em explicar por quê, né? Porque o Elijah tem origem, a Jaquita tem origem, que a gente já falou, os quatro têm origem, o baterista é o único que não tem origem, né, cara? E foda-se. Mais importante é o poder dele do que ele. É, não, mas o Ambrose Chase também não tem, né? O Ambrose Chase tem, ele é descendente do sobrevivente da Cidade Zero. Ah, é verdade, esqueci, ele também tem origem. Não, na verdade, eles falam o que o baterista é, assim, mas na verdade eles não têm uma explicação pra como ele veio a ser assim. Eles falam que ele é uma evolução do ser humano, assim, metade do cérebro dele opera em outro plano de informação. Ele dá a entender que ele é um efeito colateral também da realidade, né? Sim. Ele é um cara que criou, que nasceu na metade do caminho dele enxerga a realidade como ela é, como informação, e a outra metade é um efeito colateral como nós, todos nós, né? Eles falam isso antes na história. Todos nós somos um efeito colateral, uma projeção holográfica tridimensional. Um espaço binário bidimensional de informação. É, que é um gibi, tá? Espaço binário é um gibi. E essa edição toda é um ódio aos anos 90, porque o Ambrose faz aquele, né? Ele sempre emulando o Neo, né? Muito legal, muito legal. E a Jaquita faz um negócio massa veístico total, que ela chuta um cara no chão e sai a espinha dele. Total dos 90, né, cara? Total. Só faltou arrancar a espinha dele pela boca, assim. Eu não sei se a gente já falou isso, mas o Ambrose, ele é um... Digamos que ele é um negativo do Neo, né? Porque já o Neo, já falamos, né? Ele é um cara branco, o Neo é um cara branco de roupa preta e ele é um negro de roupa branca. É bem curioso isso, né? Inclusive, por sinal. E, na verdade, ele é um complemento da Mulher Invisível também, né? Ele tem um poder invisível, mas ele, em vez de ser uma loura de olho azul, ele é um negão. Eu acho que é mais pelo negativo do Neo, como o Ricardo falou, mas ok. Eu acho que o caso do Ambrose Chase, o Ellis não tinha pensado no visual dele assim, logo de cara. Porque todos os outros personagens, o baterista, a Jaquita, eles se vestem como eles querem. O Ambrose veste um terno branco, igual ao do Snow, né? Na verdade, não, né, cara? É porque, assim, lá no começo da série, quando a gente não sabia quem era o quarto homem... Isso aí. A gente é apresentado ao Ambrose Chase... Dar a entender que todo terceiro cara se veste de branco. É como se o Elijah estivesse literalmente vestindo as roupas do... É, exato. Do Chase, porque tava substituindo ele. Quando eles estabeleceram que o Elijah sempre foi o quarto homem... Ficou dois caras com a mesma roupa. Aí, na verdade, aí volta outra coisa. Volta que o Elijah foi... A primeira criança que o Elijah salvou... Primeiro foi a Jaquita, né? Mas ele não criou ela. O Ambrose, ele criou. E aí ele fala, porque o Ambrose fala... Quem te ensinou a atirar? Foi o Elijah. Quem te deu roupa? Eu assim, use branco porque eu gosto. Mas isso aí foi a explicação que eles deram... pra justificar dois caras com a mesma roupa. Até assim, tem lógico, tem dois caras com a mesma roupa, mas assim, ele não usa branco aleatoriamente, ele usa branco meio porque o Ambrose é o sidekick do Elijah. Sabe, tipo, um negócio assim. Não, é, pode ser. É, tanto que. É, tanto mas isso que nem explicação pra roupa Jedi de Star Wars, né? Por que Cavaleiro Jedi usa a mesma roupa do pessoal de Tatooine lá? É, porque protege contra o calor, cara. Ah, é. Ó, não, mas é interessante essa relação dos dois, né? Porque nessa edição mesmo, quando tem aquele negócio que o Elijah salva o Ambrose logo na cena da sala, né? Quando. O cara vai pegar um dos guardas, vai atirar no Ambrose, o Elijah salva ele. E depois, quando eles pulam, que o avião passa, resgata e tal. Michael Bay total, por sinal, né? É. O Snow vai cair da rede e aí o Ambrose salva ele, pega ele no último momento e tal. Um tira sarro do outro, tipo, ah, estamos kits, o outro fala nem fudendo e tal. Né? Eles realmente têm uma relação diferente, assim, eles são parceiros mesmo, né? Isso dá para entender, assim, só essa questão do visual que eu acho que o Ellis pensou depois, puta, ele é o meu Neil e tal, e vamos fazer essa coisa, o Snow já é branco, não, vamos trabalhar isso aí. Eu acho que isso não foi uma coisa que ele estabeleceu, que ele pensou logo de cara. Acho que foi coisas que, conforme ele foi escrevendo, ele foi associando. Ah, foi encaixando, né, cara? É, foi encaixando. E fica legal. É, uma coisa legal dessa história é que só desse monte de guri que tava conectado na internet, zoando Facebook, fórum de discussão e a página da Quadrim, eles estavam todos com esses colares explosivos. E aí... protocolo de emergência, quando o planetário invade a base, é explodir os colares. Só que os colares vão explodindo um a um, né? Aí a Jaquita vai no último, que tá mais perto dela, e tira o colar antes que exploda, que é o baterista, que só ele se salva. Aí tem uma cena, cara, que é muito bizarra, que é ele e todo mundo que tá do lado dele sem cabeça, assim, porque a cabeça explodiu, cara. É muito chocante isso. Ele salvou na cagada, né? É meio estranho isso, né? De não explodir ao mesmo tempo tudo. Também, né? Fiquei me perguntando. Sequência, assim, né? Mas é sequência de ação, cara. Não faz sentido. É pra ficar legal. Pra ficar legal. E é engraçado que, aparentemente, o Randall Dowling, ele não tem ideia do que o baterista pode fazer. É, ele é só mais um, né? Ele é só mais um, né? E foi realmente uma tremenda cagada de ele ter sido salvo e ele, justamente ele, ser esse novo humano aí, né? É, e é basicamente isso. E essa edição volta naquilo que a gente falou lá da telemetria da Máquina da Morte. Aí agora o baterista explica pra Jaquita qual é a função do Elijah. Tipo, o Elijah é um salvador e ele quer salvar o Ambrose. Quer dizer, é legal porque assim, essas edições do Planetário são autocontidas e no final, e na última página, geralmente ele revela qual é a intenção de contar dessa história. É porque os dois estavam muito desconfiados do Elijah, né? Que estavam achando que ele tava com um comportamento estranho, né? Sim. O Elijah andava muito violento, né? Ele não era um cara necessariamente violento. É, ele é um cara que fazia. Ele não tinha medo de sujar as mãos, mas também não era um cara que abusava. É, eles estão achando que o Elijah tá muito extremo, né? Que tá levando isso muito às últimas consequências. E tá mesmo, né? Aí o baterista diz pra ele, não, mas ele tem um motivo pra isso, é que eles fuderam o Ambrose e o Ambrose era amigo dele, entendeu? Nessa edição que a gente começa a ver que o baterista é um personagem importante, porque ele fala, ele tem uma cena lá que ele fala pra Jaquita, e é como se ele estivesse falando pro leitor, né? Ele fala, você esquece que eu sei tudo, né? E é a partir dessa edição que ele começa a mostrar que ele realmente sabe tudo. Além de ele conversar com as máquinas, ele ser esse filtro de informação... Ele também acessa e ele começa a ter conhecimento que você não imaginava que ele tinha. É, e aí nós vamos para a próxima edição, que é Sistemas, que é na sede da Organização Planetary no Rio de Janeiro. Olha o Brasil aí sendo importante. Olha o Brasil sendo importante, né, velho? É como alvo, né? Como e os quatro não gostam. Os quatro não gostam de cariocas também, cara. Não gostam. Eles não gostam de carioca. Por isso que eles são os vilões. Não, mas na verdade eu simpatizei com eles ali, velho. Você é meio vilão mesmo. Na verdade, essa organização Planetary no Brasil, ela é importante, né? Porque é um puta prédio. Ah, mas até aí, velho, até o Eike Batista tem puta prédio no Rio de Janeiro. Foi superfaturado esse prédio. Não, eu só ia dizer porque, além de ser um dos maiores prédios do Planetary, ele é onde o Elijah guarda os guias, né? É um dos lugares, né? Ele tem na verdade, é um dos lugares onde ele mantém uma coleção completa, porque ele tem um bunker. Isso lá no subsolo do subsolo tem um bunker. É, tem um bunker lá. Então, assim, embaixo do Rio de Janeiro tem uma coleção completa do Planetary. Foi por isso que ainda não jogaram nenhuma bomba nuclear lá, vai que estragam, né? E, na verdade, é uma puta biblioteca, né? A gente fica pensando que o Guia Planetário é só um almanac abril, é o cacete, tipo assim, é muita coisa. É um resumo, o guia mesmo é um resumo. Na verdade, são os arquivos dele, né? Tem outras coisas além de só as edições do guia. Tem aquelas caixas arquivo, né? Sim. Não mostra o que tem lá dentro, mas imagina que tem muita evidência, muitas relíquias guardadas ali, né? Além de propriamente as edições do guia. Exatamente. E aí é a hora que o Elijah fala, decide abrir o jogo pros dois, né? E é mó legal porque ele chega para aqui, então, Jaquita, teu pai biológico é o Lord Blackstoke. Eu sei quem é teu pai biológico, é esse cara aqui, e inclusive o osso dele tava lá na montanha de Irondax, tava lá, o osso do teu pai. Maldade, né, cara? Não, então, a tua mãe, eu poderia ter sido teu pai, foi por um tequinho, aí foram lá comer a minha mulher. Não sei se a Jaquita ficou aliviada ou brava nessa hora. É, então, mas ela ficou puta porque, assim, ela descobriu a origem dos poderes dela, ela é filha de um bebê do século. Não, em outras palavras, né, ele falou, eu comi a sua mãe, mas por acaso você é filha de outro. É, eu comi a sua mãe e ela era bem dadinha, porque ela tava dando pra mais de um ao mesmo tempo. Eu comi a sua mãe, que modo, né, chulo, né, de falar isso. É, chulo e sexista, né, a gente não apoia o sexismo. Exatamente. Apesar do podcast de Y, a gente não apoia o sexismo. Um pouco antes disso, ele fala pro baterista, confronta ele, falando, nós sabemos o que você tá fazendo e tal. Eu analisei as informações, ele falou, você é bom de informação. Eu acho que você é um novo tipo de ser humano, né? Ligado ao espaço informacional. Você vê informação, então, tipo... Ele tem na equipe dele o baterista. Ele sabe, cara, que o baterista tá vendo tudo que ele faz, porra. Ele é burro. Naqueles filmes de detetive, é a hora que o detetive junta todo mundo e conta como é que ele descobriu quem é o assassino, tá ligado? É, exatamente. Entendeu? Tipo, ele vai lá, ele vai explicar todas as relações entre os quatro, entre a tortura que ele sofreu, os bloqueios de memória, aquela espaçonave lá da Anna Hark, o Doc Brass, a importância dele, o Ambrose. É aquele momento Scooby-Doo da história, né? Exatamente, entendeu? Tipo, por que que eles foram lá atrás dele? Todos os filhos do século, qual que é a ideia dos caras? O que que ele fez com o Letter, né? Que ele não tinha falado ainda. E aí ele vai falando da missão deles, que é salvar a informação, né? E ele quer, na verdade, assim, antes de deter os quatro, ele quer entender o que que leva os quatro a agirem dessa forma, né? Ele confirma que quer salvar o Ambrose, né? Sim. Mesmo não sabendo, não tendo ideia de como, né? É, porque o que ele diz é o seguinte, ó, o Ambrose simplesmente desapareceu naquele evento lá do mundo ficcional e tal. Depois que ele levou o tiro. Se ele desapareceu, não quer dizer que ele esteja morto. Os poderes dele eram alterar a realidade ao redor dele. O que que impede que ele tenha alterado a realidade de maneira a não ter morrido, né? A ter feito alguma coisa pra se preservar? Na verdade, eles levam a entender que ele travou o tempo ao redor dele. Isso, é que vocês vão explicar lá no epílogo, né? É, isso aí é no último capítulo, isso não tem nada a ver com a história, mas... É a hora que o Warren Ellis decide falar sobre viagem no tempo. É. Pra fechar, né? Pra fechar o canudo. Nesse momento que o Snow fala, abre meio que o jogo, cara, acontece tipo homenagem à Independence Day, né? Vem um raio do céu e destrói o prédio do Planetary andar por andar, né, cara? Tipo, vai afundando. Segundo eles estão dentro do bunker, o Elijah meio que compensa ali o calor, né? Com os poderes dele. E, cara, é um tal de carioca virar paçoca que... só parece os esqueletinhos, né, cara? É. Olha só, devia trabalhar gente de todo o Brasil ali, tá? Não é só carioca. Não, gente de todo mundo, né, cara? É quase um World Trade Center então, aquilo ali. Pra, né? Pra mim, na verdade, devia ter, tipo, só o prédio que o Laurentino trabalha, entendeu? sabe o que podia ter ali, cara? Podia ter todo o estúdio, o elenco do Esquenta, cara. Também, ó, a Regina Casé, né, cara? Olha o preconceito. só. Não, não é. Tem um monte branco no elenco, não tem nada a ver. Mais preconceito ainda, porque eu não falei nada sobre cor. É legal que no, nessa, na edição anterior e nessa, a Jaquita ainda tá meio reticente com ele, né? E aí quando cai o raio e fode tudo, ela fala assim, é, foram eles, né? Foi. Ah, então, beleza. Então, me deu alguma coisa pra eu caçar, né? Porque aí ela fica virada no Jiraiya, né? Quando fala de salvar o Ambrose, o baterista meio que compra a ideia. É, eles eram todos amigos do Ambrose. É, assim, meio que já compra a ideia ali. Na hora que cai o raio, a Jaquita já fica puta, tá ligado? Porque, tipo, ela não concordava com os métodos. Na hora que eles falam assim, porra, eles destruíram um prédio, mataram 500 pessoas só pra mandar um recado, aí ele falou, é, basicamente isso. Aí ela olha pra cara, tipo, a cena não tem quadro, ela só olha pra cara dele, tipo, espero que você tenha um plano que envolva eu caçando. É, até porque ela passa a maior parte da série sem fazer muita coisa, né? Ela só corre, chuta e quebra pessoas. Em raros momentos. É engraçado porque aí a analogia. Ela fala exatamente a palavra me deixe caçar. Caçador em alemão é Jäger, né? É. É Jäger. O nome dela é? Jaquita. Que não tem nada a ver com o Jack, hein? É, eu ia dizer, e sabe o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Não, já que tá Wagner, tipo, ela foi criada por um casal de alemão, entendeu? Tipo, então tá, querendo ou não, tá relacionado ali, entendeu? Tá relacionadíssimo. Agora, muito tá relacionado pra caralho, olha só. Porque as duas palavras são com J, entendeu? O Planetário é tão cheio de referência que a gente até inventa algumas. se perguntar pro Ellis, é capaz de ele dizer, era isso aí mesmo. Não, metade das referências que a gente fala, o Ellis. Ah, não, é isso mesmo. Isso aí. Não vou discutir, não, é isso aí. Vocês leram isso? É isso aí, é isso aí. E vocês notaram uma questão interessante. Quando o Elijah, depois dessa cena que o Facas aí interpretou livremente, quando o Elijah começa a desenhar nas cinzas lá do prédio, o 4 dos 4, né, que ele cruza assim, parece bastante a suástica, né, cara? Porque esse símbolo dos quatro, eu vi alguma coisa nesse sentido aí, que é uma... ele é feito pra isso mesmo, assim, pra passar essa ideia. Ele tá, assim, é um quatro que ele coloca ele de lado, ele lembra um pedaço de uma suástica. Mas ainda é um quatro, mas é aquilo, tipo... É, você relaciona com a suástica pela atitude dos caras, até porque o Downing é. Eles mencionam que ele era um cientista da Segunda Guerra, que teve envolvido com o nazista, o caralho. Mas assim, mas a gente relaciona isso. Na outra vez que o Elijah faz o 4 lá no. Na edição 12, não tinha nada a ver com... Agora literalmente o clímax, né? Que é a hora que todo o Planetary tá engajado no negócio, na vendetta, e eles descobrem que eles estão sendo manipulados também, né? A única fonte de informação, que era lá o John Stone, né? Que é o... Lembrando que é o análogo do Nick Fury / James Bond. Como bom espião, ele era um agente duplo, né? Como bom o Nick Fury, ele cortava pros dois lados, é isso? Opa, que isso. Olha, a gente faz um agrado pro Mário Sampaio e depois incita a fúria dele, né? Ah, mas ele é São Paulino, né, cara? Então... E finalmente a Jaquita, finalmente não, mas depois de um bom tempo a Jaquita tem que fazer alguma coisa. Exato, o que eu gosto muito dessa cena, dessa edição, é a porradaria entre o John Stone e a Jaquita. Que tem uma referência a essa garra do demônio. São referência a duas coisas, né? Primeiro é o Garra Amarela, que era um análogo do... Um antigo desses vilões orientais, né? Era um Fu Manchu genérico, né? É um Fu Manchu genérico que tinha essa garra do demônio aí. Que o John Stone tá usando isso como arma, né? Uma mão dele é uma garra demoníaca. E tem aquela mão do Barão von Strucker, né? Que é o... O inimigo do Nick Fury. Um dos chefões da Hydra, obviamente, o inimigo. Então, é bem legal essa ideia, né? Então, porque assim, na verdade, é o inimigo do Nick Fury. Então, quando ele se revela um inimigo, ele também revela ao lado dele como se o Nick Fury viesse o Strucker, entendeu? Tipo, a ideia era essa. Porque ele era um agente duplo, né? É, mas essa cena toda é legal, que ele, como ele é um super agente, né? Você vê que ele tem vários recursos, né? Os soldadinhos lá do Planetário não tem chance nenhuma contra ele. É, eles só pegam ele porque o Elijah formou um plano, né? Ele sabia que a coisa ia dar errada a partir do momento que ele revelasse pro Stone que ele sabia de tudo, né? Que ele sabia desse que ele trabalhava para os quatro também. E aí, quando acontece a cena toda, ele já estava preparado, né? Ele sabia que ia acontecer, né? E ele marca o encontro lá naquele bar isolado lá, no, eu não lembro o nome do bar agora. Porque é justamente onde os cientistas nucleares vão lá para se explodir para não, não... Isso, não, é. Porque lá não tem como ter nenhum tipo de comunicação externa, né? Então, não tinha como os quatro saberem. Na verdade, não é só... eles vão lá porque não tem onda magnética para ter comunicação externa. É um lugar, é o único lugar do mundo seguro para você falar. Tanto que quando ele sai do bar, né, aí a coisa começa a rolar, né? E aí ele, quando eles descobrem, depois que a Jaquita detona ele, eles falam, né, que ele tinha uma bomba dentro dele e tal, que... Por pouco que ela não explode, que a Elijah congela, tal, não sei o quê. E é legal, eu gosto muito dessa edição, porque acontece muita coisa, né? Não, eu gosto dessa edição por causa de um quadro, que é o depois que a Jaquita apaga o John Stone, que ele acorda, que ele tá sem uma mão, todo enfaixado, com a cara toda estourada, e ele dá uma de Léo, né? Tipo, nossa, tô tão contente de vocês terem me salvado dos quatro, eles podiam ter me machucado, né? É muito boa essa aquela, cena. Aquela pose blasé, né? Que... Eu achei mais legal o Snow falando pra ele, que se alguém assistiu, viu um belo espetáculo, né? Na verdade, assim, ele era agente duplo porque ele também temia os quatro, né? Ele tava na mão deles. Ele tava sendo manipulado tal qual a Amanda Hart, né? Anna Hart, que é Amanda Hart. Amanda Hart é nome de advogada de seriado, né? Ellie McBeal. Amanda Hart é nome daquelas garotas de novela. Amanda Hart é uma referência a Ellie McBeal, né? Que tava na edição, tá? Então o John Stone, ele era um dos que estavam na mão dos quatro. Então aquela briga também indicaria que o Planetary derrotou ele e digamos, sim, salvou ele também. Na verdade, o Elijah não queria matar ele queria informação, né? Tanto que ele salva o cara e o cara acaba vivo, né? Tipo, tira a bomba dele e tal. E a gente ele tinha uma bomba na cabeça, né? É, uma bomba no peito. E aí a gente descobre a origem dos quatro, né? Isso. A origem dos quatro, como o Ricardo falou, que aparece... O que aconteceu quando eles entraram no Portal da Sangria, né? Onde eles saíram? É bem legal essa parte. Eles saíram em Apocalipse, cara. Planeta metálico, cuspindo fogo, é Apocalipse, não tem jeito. O próprio mundo bélico é uma versão de Apocalipse. Então, tipo, tem jeito. É, e tem uma mão de um ser divino pela qual eles passam. Tem uma história meio... Não lembra? Meio de novo deuses. Faz referência àquela mão que teve na crise. É, aquela mão que gera o universo, caraca. É, e o próprio fato de todos os seres daquele planeta terem superpoderes já é uma referência aos novos deuses. Né? É que, na verdade, aquilo é a Terra. É uma Terra. Uhum. É a Terra onde a humanidade, todo mundo tem superpoderes, todo mundo vive muito tempo e o pessoal ficou meio injuriado, entendeu? Seria o quarto mundo. Também. É Apocalipse, assim, resumindo, né? É Apocalipse, não tem jeito. Eles meio que eles vendem a Terra, eles têm 50 anos pra entregar, por isso que eles estão salvando toda a informação, porque em 50 anos vai ter essa invasão dessa Terra aí pra tomar tudo que é de direito deles e eles vão fugir pelo multiverso. Eles fazem um acordo, né, com os seres que dominam essa Terra. Sim. Porque o objetivo deles com a viagem que deu os poderes dele era justamente ganhar poderes. Aí eles fazem o acordo, vocês nos dão poderes, depois de 50 anos vocês podem ir lá e fazer o que vocês bem entender, que a gente já vai ter vazado. É isso aí. E aí você vê aquilo que a gente estava falando, né, na edição 21, né, que aí é a missão do Elijah mesmo, que não é só os quatro, né, era salvar o planeta, né, porque se os quatro vencem, né, você tem o planeta entregue, né, sem defesa para uma raça muito superior que sabe-se lá o que ia fazer com a Terra, né. Então é onde se mostra que a missão do Elijah não é pura e simplesmente se vingar dos quatro, né, tem uma coisa muito mais... É realmente ser esse sistema de defesa do planeta, né? É basicamente, ele é o backup do planeta, ele salva as coisas. E todo mundo sabe que benditam sejam os pessimistas por terem backup, né? É, exatamente. É a frase mais, mais correta do mundo. E agora a última edição praticamente da história, que é o confronto do Elijah diretamente com o Downey. Quando eles derrotaram o Jon Snow, eles tiraram um rastreador barra comunicador dele com os quatro. Ele usa esse comunicador pra falar com o Downey e falar: olha, cara, eu quero encontrar contigo porque eu quero tudo que você tem de informação, senão eu vou te matar. É, essa cena é bem bacana, porque logo ele, o Downey tá numa posição assim. Obviamente o Snow tá sendo ousado, né? É uma negociação, né? E o Downey tá ali numa posição superior, né? Ele tá todo confiante e tal. E aos poucos o Elijah começa a provocar ele, a apertar os botões certos, né? Saber provocar o Downey na fraqueza dele, né? Porque, e aí é onde a gente entende que o Downey, ele queria ser como um bebê do século. Ele queria ter poderes, ele queria ser superior a todos os outros seres humanos, né? E ele, como ele não foi, não conseguiu isso naturalmente, ele fez de tudo para que ele pudesse ser superior, mas ele tinha essa inveja, né, dos bebês do século, e é onde o Elijah se aproveita e força o cara, né? E é legal porque ele volta numa coisa lá da edição 4, né, que é a questão da nave lá do Jim Wilder, né, do Shazam, do Planetary, né, que a gente até viu, né, na edição anterior, que o John Stone, a mando dos quatro, provoca a origem dele, tal, aquela coisa toda. Então você sabe que ele quer muito aquilo, e o Snow usa aquilo como uma moeda de barganha, né? E eles marcam um encontro para resolver a pendenga, né? O encontro justamente onde é, no bar lá, no café lá no meio do deserto, onde a Jaquita encontrou o Elijah no primeiro número. É muito engraçado porque, não sei se vocês percebem, a nave que o Downey e a Sunskind chegam é o Fantasticarro, né? Sim. Ampliado. Ampliado, né? Tipo, mas é o desenho do Fantasticarro todinho. Aí os caras, né, chutaram o balde já, tipo. É a primeira vez que o Downey aparece? Bem, ao sim, vivo, sim. Diretamente, sim. Ele aparece em flashback só. Ah, porque a mulher já tinha aparecido melhor, assim. Ela tinha aparecido mais, tal, ela tinha aquele negócio do óculos já. Ela teve aquela treta com o Ambrose, que também era um flashback, né, mas ela participava mais diretamente da história. O Dowling era aquela figura sempre na sombra, sabe, manipulando tudo. No presente é a primeira vez, né, você tem na edição anterior, ele aparece um pouco, né, na questão da origem lá, tal, né, daquela edição com o Leather, tal, mas né, realmente, assim, no tempo presente é a primeira vez. Que é interessante, né, porque você tem um antagonista desde o começo da série, mas um antagonista que não se revela, né, não aparece. É só essa sombra dele que tá sempre em volta, tudo, mas só na edição final que o grande vilão aparece, né? É muito legal isso. Mas é uma coisa clássica, porque você tem os dedos do vilão em toda a história e ele de fato não. Ele não tá ali mesmo, né? Ele não tá mexendo os pau. Ele é o cabeça. E tem aquele negócio de meio videogame, né? O chefão. Ele é o chefão. Mas na verdade ele até. Assim, eu não, quando eu li a primeira vez, eu tive a sensação de que foi tudo fácil demais, sabe? Porque o plano do Elijah dá muito certo, assim, sem. Não tem aquela coisa assim, puta, deu alguma merda e no último segundo eles resolvem tudo. Não, é uma coisa bem natural, na verdade, né? O Elijah... Você fica com aquela sensação de que, pô, podia ter feito isso antes, sei lá, né? Eu fiquei esperando fácil, né? Um confronto maior também, né? Mas eu achei que, na verdade, depois pensando um pouco, foi legal fugir um pouco do clichê, assim, de, sabe, aquela coisa, aparentemente vai dar tudo certo, aí o vilão descobre, gera uma merda, e quando você pensa que tudo vai pro vinagre, o cara tira uma cartada da manga e tal, entendeu? Esse final, ele valoriza o Elijah Snow como protagonista da história, porque ele faz um plano perfeito, né? Ele como um pensador, o cara que sempre planejou tudo, que tem tudo sob controle, no final ele também fez, e mostrou que o Downey, na verdade, ele era um merda, né? um merda super gênio, mas ele era um merda, porque ele foi meio assim, sem contrapartida nenhuma, assim, foi uma coisa tão, tão básica, né? E aí ele para discutir com a mulher, porque deu tudo errado, sabe? Ele era um merda, no final das contas. Né? Ele é típico aquele cara bosta que, tipo, é o cara que é invejoso e tal, que ele se julga superior, só que aí ele pega e eu acho que ele não esperava ser o termo em inglês é outsmarted, né, tipo... É, o cara superou ele na inteligência. Ele foi mais esperto, né, tomou a volta, né? É, notático. Esse é o termo preciso, nó tático. Tomou um nó tático do Elijah Snow. E o Elijah, ele sempre foi mostrado como um cara que é o detetive, estrategista, tal. Que querendo ou não, essa é a posição dele no Planetário, né? Ele é o chefão, ele é que... Isso. E ele foi meio pra campo pra, tipo... E ele deu um nó tático no Downey. E deu bonito, né? Porque ele mostra no último segundo de vida do Downey tudo aquilo que ele queria ver... Que era aquela nave absurda, né? Aquela balsa absurda do Jim Wilder, né? É a nave que ele queria usar pra viajar no multiverso, entendeu? Tipo, mostrou pra ele onde tava. Que ele, assim, dá a entender que o Snow, mesmo desmemoriado, ele foi se esconder lá, não foi à toa, sabe? Tipo, ele tava escondendo o principal segredo, né? Porque sempre se falou que os bloqueios de memória ele tinha... Ele não lembrava de nada, mas ele tinha alguma sensação, alguma coisa que fez com que ele fosse parar ali, né? Sim. Porque logo na primeira história que ele fez, né? Ele tá no meio do deserto. Ele não, né, sabia porque ele tava lá, porque o café ele era... Ele tava lá com o café ruim e tal, a mulher mal educada. Aí você pensa, que merda ele tá fazendo ali então? Por que que ele tá ali, né? E sem entender por que que ele tá ali, né? Talvez foi inconsciente, eu imagino, né? E tem uma coisa que não se fala na série, né? Enfim, depois que eles estão dentro da balsa, né? Que é comentado no meio da série que precisa de 7 super seres para fazer a balsa funcionar, como é o caso do Authority, né? A balsa do Authority é igual a essa balsa, né? São balsas que transitam pelo multiverso ali, pela sangria. Mas não se fala quem são esses outros 6, né, que estão ali com o Jim Wilder. São caras que provavelmente o Planetary recrutou, sei lá, alguma coisa. É assim, na verdade, é a família Marvel, né? Basicamente isso, né? Eles são pessoas que foram recrutadas para... que são sobreviventes da Cidade Zero. Sim, então... Não é qualquer Zé Ruela. Não, os caras têm que ter superpoderes. E os 7, se não me falha a memória, a família Marvel original, ela tinha 7 membros, que era o Capitão Marvel, né, o Capitão Marvel Jr., a Mary Marvel, os 3, o Tio, e os 3 Billy Batsons, que era o Billy Alto, Billy Baixo, o Billy Alto, Billy Baixo, Billy Gordo. Meu Deus. Esses eu já não lembro, não. Então, eu ia falar do Tigre, mas... Não, Tio não, tem um Tigre e tal, mas assim, esses caras, assim, são outros 3 caras chamados Billy Batson, que eles os 3 falassem Shazam ao mesmo tempo, eles ganhavam poderes também, menores, mas ganhavam. É um bagulho obscuro, tá ligado? Tipo, e dava 7. Ah, tá. Com o Tio, aí os outros dá 7, tipo, os 7 caras que falavam Shazam, né, tipo... Com o Tigre dá 8. Não, o Tigre não conta, cara. Tu contou com o Cripto. O Tigre não fala Shazam. Então... Nem o Capitão Marvel Jr. Não. Tem que falar Capitão Marvel. Porque é um bagulho babaca, né? O cara pode falar o próprio nome, né, cara? Qual o seu nome, Júnior? É um bagulho engraçado, né? Tipo, deviam aderir isso pro atual Shazam, né? Qual que é o seu nome? Shazam, aí se transforma. Porra. Não sei se vale a pena também falar o que realmente foi o truque do Snow, né? Imagino que quem esteja ouvindo leu, né? Mas é... Não, quem não leu, leia. É. Leia. É chegando na última edição, né? Mas tudo bem. É, leia. Não, mas é leia porque, assim, Planetary é... Mesmo você acompanhando a história, você... Em cada quadro você consegue, tipo, aproveitar mais coisas, né? Não, os 2 sobreviventes dos 4, né? O Dowling e a Susan, né? Cara, eles se ferram muito... Cara, pra quem dominava a Terra, foi muito, sei lá, muito besta, né? É, não foi a verdade, assim, é uma coisa que o Ellis sempre fala, né? Ele sempre falou, tipo, violência, era, ele fala isso aqui, violência é coisa do século passado, sabe? Tipo, ele brinca com isso com a Jaquita, né? Ele brinca isso com a Jaquita. Não, você tá pensando que nem o século passado. E assim, na verdade, foi o que o Ricardo falou, foi nó tático. O que ele fez ali foi dar o último empurrãozinho só. E na verdade é assim, né? O final, de uma certa forma, ele não é tão importante, né? Porque a história é... O legal era a história, né? O final, de uma certa forma, ele... Ok, talvez poderia ter um outro desenvolvimento, mas assim, depois de tudo que teve, do que foi o Planetary... É, e o Planetary era uma série que não era pra acabar nesse número, né? Mas a gente não pode esquecer que todo bom final tem um Deus Ex Machina, né? Que resolve tudo, que é a nave. E a nave... ela é um recurso que eles podem resolver qualquer coisa, né? Não é, na verdade, o Deus Ex Machina, né, cara? Porque o Deus Ex Machina é uma coisa que surge do nada e não tinha aparecido antes. A nave, ele já tava no poder da nave lá na edição 3, não, cara. Tudo bem, mas aí a nave, ela que resolve o problema, porque... Não é ela que resolve o problema. Ela tem acesso à sangria, inclusive na ameaça que ele faz aos seres desse apocalipse, desse quarto mundo, ele diz, olha, se vocês tentarem invadir a Terra, a gente vai abrir a sangria em volta de vocês e tudo que tá lá vai pra cima de vocês. Ele só pode fazer essa ameaça por causa da nave. É, porque ele descobre a nave, mas o conceito da nave já tinha sido plantado desde a edição 4. Não, né? Sim, mas eu digo... Sim, mas o que eu tô justamente dizendo é que não é tão incoerente, porque eles tinham esse recurso, entendeu? Na verdade, o Planetary é a história do Elijah Snow reunindo recursos pra enfrentar os quatro. Sim, sim. Basicamente isso. Assim, e não foi a nave que venceu. A nave foi um recurso, depois ele usou pra dar o recado dele. Sim, mas é quando a nave que decola que o Dolan e a Susan caem. Ah, mas enfim. Até aí ele podia dar um tiro nos dois, porque os dois já estão sem a tecnologia, sem nada. Ele podia... matar os caras de várias formas diferentes. Não, mas aí ele decidiu, tipo, fazer de uma maneira espetacular. Ele quis ser sacana, né? Ele quis mostrar pro Dowling que ele tivesse um vislumbre daquilo que ele mais queria. Ele quis sacanear ele. Ainda manda uma caixa materna junto lá. É. Gravadorzinho na forma de caixa materna. Exatamente. E pra fechar o Planetary era uma série que originalmente ela não era pra ter começo, meio e fim, né? Dessa forma como foi. Ela teve muitos intervalos entre uma edição e outra. Há anos até, às vezes, entre uma edição e outra. O Ellis passou uma situação bem complicada. O atraso foi um dos raros atrasos de roteirista, não de artista, que levou a isso. É, mas teve quando teve esse problema, se não me engano, com o pai do foi o pai dele, né? Ele enfrentou um câncer ferrado e até por isso que ele decidiu encerrar a série, porque a série lembrava muito essa fase da vida dele. Então ele, até hoje falam pro Ellis, tipo, ah, continua Planetary, não vou continuar Planetary, acabou, a história é essa e ficou, entendeu? Uma pena, né, porque a série tinha potencial pra muita coisa mais, né? Não, a série tem potencial infinito. Você pode ficar contando histórias sobre a cultura pop pra sempre. Eu acho que a série, ela deu uma apressada. Não, deveria ter se estendido mais. Não, ela deu uma apressada justamente por conta que o Ellis não queria. Ele queria terminar a série. Ele não queria se estender mais por conta disso, que, tipo, o Planetary pra ele causava pra ele mal-estar, né? É, eu entendo que ele teve um motivo, né? Teve um motivo dele lá, mas a série, de fato... Dá pra notar que, de uma hora pra outra, a série meio que correu. Engata a quinta ali e vai embora. Ela começa com uma premissa que é você contar várias histórias soltas, porém conectadas, de vários elementos da cultura do século XX, e lá pelos últimos números, esse último encadernado que a gente tá abordando, ela passa a ser uma história do Elijah contra os quatro, porque era essa trama maior que ele tinha criado, ele tinha que fechar de alguma maneira. E eu até acho que ele é competente, sabe? Considerando que ele tinha uma necessidade, digamos assim, de fechar contra a vontade dele, ele constrói a coisa, sabe? Tem várias edições abordando isso. Ele só teve essa oportunidade de fechar Planetary porque era um sucesso de público e crítica. Por conta dos atrasos, já teve muita edição aí que até hoje não teve continuação. Ah, sim. Poderia ter simplesmente sido cancelado e ficou nisso. É porque também, quando o Ellis voltou aos roteiros e tal, ele voltou a trabalhar em Planetary, o John Cassidy já estava trabalhando em outras coisas. Ele tava fazendo X-Men já. Isso, então. Aí, então, foi um problema, porque o Cassidy não é um cara muito rápido, né, também. Demandou muito tempo, essa última edição, o epílogo principalmente, demorou muito tempo. Agora eu não vou lembrar. Saiu anos e anos depois, né? É, demorou bastante. Né? Essa epílogo, praticamente assim, todo mundo já tava, acabou a série, já lançou encadernado da série toda, não sei o que. A Welles falou: não, peraí, que tem um último capítulo aqui que ninguém sabe, mas eu tô fazendo. É. Que não tem muita importância pra história, né? Até não, é interessante. Não, não, na verdade, assim, ele tem importância pra quem acompanhou a série inteira e, tipo, sabe que o único assunto que eles já tinham falado ficou pendente foi o resgate do Ambrose, né? Tipo... É mais um fecho, né? Porque não... Se você não lê, não afeta o que você leu até aqui. Mas é aquilo, né, cara? Era uma história do Planetary a ser contada, uma história importante. E, porra, era uma história do Planetary, né? Então, valeu a pena. E falando de um assunto que o Ellis não tinha tocado ainda, né? Que é um assunto até importante pra cultura pop, né? Que é viagem no tempo. É, e aí ele pega uns conceitos que até você não costuma ver muito, né? Ele pega um conceito que é o seguinte: se o Ambrose ele se prendeu no tempo pra não morrer dos ferimentos dele, e por isso ele desapareceu, porque ele saiu fora do tempo, pra salvar ele a gente precisa criar uma máquina do tempo. E aí o baterista diz: não, mas não adianta nada você criar uma máquina do tempo, porque você não vai poder voltar antes dele ser ferido. Você só pode voltar no tempo, uma das teorias sobre isso, né? Você só consegue voltar... O limite é o momento em que a primeira máquina do tempo foi criada. Porque só a partir daí a viagem no tempo se tornou uma coisa possível. E você não consegue voltar antes da viagem no tempo ser possível. É uma teoria que fala que, na verdade, você não consegue viajar pro passado. Você só viaja pro futuro através do buraco de minhoca e tal, que cria essa variação, né, no tempo. Assim como os astronautas, o tempo corre devagar pra eles. Assim, viajar pro futuro, todos nós estamos viajando, diferença. Né? É, numa velocidade maior, digamos assim. É, seria uma ponte entre hoje e daqui a 10 anos. Só que essa mesma ponte daqui a 10 anos seria de daqui a 10 anos até de 20 anos, entendeu? Seria uma ponte fixa, que o tempo também vai correndo com ela. Enquanto não existir essa maneira de viajar, você não consegue andar na outra mão, né? Você não consegue fazer o caminho de volta. A preocupação deles era, quando a gente inventar essa máquina do tempo, teoricamente todos os viajantes no tempo que existirem daqui até o futuro infinito vão voltar até esse momento para ver a criação da primeira máquina do tempo. Sim, porque é o momento mais antigo que eles poderiam alcançar. Isso, né? Isso. E aí são preocupados, pô, vai criar uma máquina do tempo só pra salvar o Ambrose e aí? E vai causar um rebuliço. A gente vai ser invadido por hordas de viajantes do tempo que a gente não sabe qual é a sua intenção, né? E aí o Elijah fala pra ele: não, deixa comigo que eu tenho um plano, confia em mim. Essa parte é bem legal, essa, como a gente sempre comentou, de pseudociência e tal. Porque na física, os teóricos de física, quando eles admitem que ser possível construir alguma coisa de viagem no tempo, é realmente assim. É, não dá pra viajar pro passado, né? Bem felicidade de todo mundo, gostaria de ir lá pra, sei lá... É, o legal é viajar no tempo época dos dinossauros, não sei o quê, Jesus Cristo e tal. Né? Os teóricos da física falam que só dá pra viajar pro futuro. O que eu não consegui entender dessa teoria aí... A da máquina, ok. Essa teoria da máquina, ok. Agora, o que a relação dessa máquina em relação àquela bolha em que o Ambrose tá, assim, tipo... Se ele tá antes da máquina, como que a máquina acessou ele? Eu juro que eu não consegui entender. É porque a máquina, ela iria pra diferentes planos temporais, né? E aí ia pegar ia suspender o efeito que o Ambrose tinha criado sobre ele mesmo. Não, o Ambrose, na verdade, ele tá suspenso do campo do tempo. Então, o que a máquina vai fazer? A máquina vai bombardear ele lá com energia pra saber, pra quebrar essa bolha que ele criou, entendeu? Pra trazer ele de volta. Só que essa energia é... Se ela fosse ligada, ela ia desarranjar aquele local. Isso, ela ia furar a bolha. Então, o que aconteceu? O Ambrose, quando ele ficou preso, ele criou um circuito, porque o próprio campo dele estava alimentando o campo. Então, por isso que ele ficava preso, a energia dele estava infinita. Sim. Ele tava retroalimentando. Entendi. É por isso que eles criam a máquina exatamente no local onde ele tá. Exatamente, é. pra poder distorcer o tempo ali, é o suficiente pra bolha estourar. Ah, agora foi só isso, entendeu? Tipo, entendi, agora eu entendi. Só isso, entre aspas. É, só eles estão pervertendo as regras de viagem no tempo, de realidades alternativas, várias coisas. Mas é legal que nessa edição é onde o baterista tá mais dominante da situação, né? Desde o começo, quando ele tá lá... É o bendito do gato, né, cara? O gato da caixa. Porque eles não sabem se quando abrir o Ambrose vai estar vivo ou se ele vai estar morto. É um caso que eu tinha falado lá atrás, que ele sabe tudo. É, porque, assim, não é só informação, dados. Ele entende a teoria da coisa, né? Você não imagina que ele, como um operacional de informações... que ele fosse dominar e gerenciar a coisa toda, sabendo da teoria, das implicações e tal, tal, tal, tal, tal, tal. Essa maturidade essa sabedoria, essa compreensão da informação que ele absorve, que é legal. Então, assim, dá para entender que quando ele fala eu sei tudo, é que ele pode saber realmente de tudo. Ele pode entender de física quântica, jardinagem, sabe? Então é meio assustador, se for pensar. O baterista, ele tem o conhecimento, mas não tem a maturidade, né? Tanto é que ele tem o conhecimento, mas quem resolve, quem bola o plano e tal, é o Snow. O baterista, ele sabe tudo, mas ele não sabe o que fazer com aquele conhecimento direito. Tanto que, na verdade, ele é o cara, um dos caras mais reticentes de fazer o negócio, né? Sim. É, então, mas aí é que tá. Eu acho que nessa edição é onde ele tá realmente totalmente maduro, né? Porque ele começa a pesar consequências e tal, o que poderia acontecer. Até porque já se passaram 2 anos, né, do confronto deles com os quatro, né? Uhum. Eles falam ali no começo, é o epílogo mesmo, foi bem bastante tempo depois. Basicamente, né, rola aquela tensão quando liga a máquina. É quando liga a máquina, eles têm certeza que ela vai funcionar, porque começa a aparecer todos os planetários do futuro, né? É, aí que você vê o plano do Elijah, né? É. Eles dão a entender que ele manteve aquela tecnologia contida. Que até é uma coisa que vai um pouco contra o que eles acreditavam, né? Que era dividir o conhecimento. É. Mas ele teve que manter essa tecnologia contida justamente para evitar aquela invasão de viajantes do tempo, né? Como só eles tinham a tecnologia, só eles viajaram até aquele momento. Sim, aí vem diversos planetários. E o que é curioso também, porque o próprio desenho dessa máquina, a forma como ela é ligada e tal, além de parecer o símbolo do infinito, né? É uma referência direta à máquina do tempo do Dr. Destino, né? Porque aquela plataforma temporal, né? É aquela plataforma temporal. Que é clássico, uma das primeiras histórias que o Dr. Destino aparece, ele joga o Quarteto Fantástico em diversas épocas, né? O Coisa vira o Barba Negra, inclusive, nessa história aí. Então é uma referência, né? Tem lá, a máquina, ela não consegue se sustentar, ela só fica ligada o suficiente porque a Jaquita segura no braço, depois de passar a edição inteira reclamando que tava entediada. Mais uma vez. É, os caras estão construindo uma máquina do tempo, mas ela tá entediada, né? Tem nada interessante acontecendo ali. Dá a entender que não existe mais porradaria, não existe mais pancadaria. Por quê? Porque existe, o mundo tá vivendo uma nova fase. Então ela tem que se adaptar tem que se adaptar para esse novo mundo. Ela não pode ser mais essa viciada em adrenalina, né? O que eu acho muito legal dessa parte final é que quando chega o mundo de Planetary, que eles resgatam o Ambrose e tal, ele tá lá, a equipe médica tá lá, tipo, se preparando faz meses, né, pra fazer a operação que precisa salvar ele. E aí, tipo, fica aquele negócio e tal, e tipo, puta, a gente não consegue fazer mais nada e tal, meio que os médicos lavam as mãos. O Elijah vira pros caras que viajam, as versões dos Planetários que viajaram no tempo, e fala assim: porra, vocês vieram pra cá pra ver isso? Aí saiu o Ambrose da porta. A gente achou que ia ser engraçado quando eu saísse depois. De todas as portas, porque aparecem várias versões, né? Todos eles pensaram do mesmo jeito. Ia ser engraçado. Tipo, são os filhos da puta. Né? Não, porque querendo ou não, é uma forma de não interferir, né? Tipo, eles não poderiam saber o resultado do negócio. Ah, é verdade. Aí sai um bando de Ambrose e já sabem que o cara tá vivo. Eles já sabem que o cara vai sobreviver, tipo. Eles sabem que deu nem certo. Nem eu cuidar dele, né? Deixa ele aí que ele tá tranquilo. Ele se vira. É, e assim termina, eu acho que a melhor série da Wildstorm, né? Não termina porque tem uma parte que a gente deixou pra falar em outro momento, né? Em outro momento porque... pegadinhas. Ah, pegadinha do malandro! Vocês acharam que a gente ia encerrar... É, Planetary é uma coisa que ainda não tá 100%, porque ainda tem, né? Planetary ainda tem 3 crossovers. Que a gente vai falar no momento oportuno. Inclusive, o melhor deles que é com o Batman. E falaremos dela no momento oportuno, como já dito. Então, crianças, acho que considerações finais sobre Planetary. O Léo vai falar que é uma saga super estimada. Não. De hipster. Não, é uma série... Cara, é uma série muito boa. Talvez a não sei se é a melhor do Ellis. Pra mim é a melhor do Ellis de longe. Ele fez bastante coisa, mas, digamos, é a mais autoral dele, com certeza. Pra mim é a melhor dele de longe, assim, tipo, a qualidade do texto dele é muito, tudo muito bem colocado ali, mas... Eu sou suspeito a falar que é uma das minhas séries favoritas, né, cara? Então, suspeitíssimo pra falar. Com certeza é uma das melhores séries da Wildstorm. Isso sem dúvida nenhuma. Do Ellis tem o Transmetropolitan, que eu gosto bastante também, mas... Digamos, se tivesse que falar as duas melhores e as duas séries mais autorais dele, com certeza é Planetary e Transmetropolitan. É, Transmetropolitan um dia a gente fala das 100 edições de Transmetropolitan. É, ainda tá saindo aqui no Brasil. É, quem sabe um dia no futuro. Vitor Azambuja. Cara, é uma série, não vou dizer obrigatória pra não ficar clichê, mas quem curte já história em quadrinhos há alguns anos, assim, quem começou hoje, ele vai ler outras coisas antes. Mas quem curte quadrinhos já há alguns anos, assim, já conhece mais de uma fase dos quadrinhos, né, já leu alguma coisa de épocas passadas, é uma série que vai curtir muito, assim. É como eu falei, não acho que seja uma série que você precisa entender todas as referências pra curtir, e isso é uma coisa que eu gosto nela. Ela tá naquele meio do caminho entre uma série banal e um Grant Morrison da vida, que se você não soubesse interesse as referências, você quase não aproveita. Eu acho que ela você pode ler sem entender as referências, você pode ler entendendo, você pode ler de novo depois que pesquisar sobre ela. É uma série bem acessível, assim, mas é pra quem já tem uma base de quadrinhos, quem já sabe mais ou menos como é que eram os quadrinhos em outras épocas, assim. Mas vai curtir igual. Mesmo que não saiba, vai curtir. Vai curtir menos, né? Mas vai curtir. É, vai curtir em várias escalas, dependendo, até legal, porque aí o cara lê, pega uma parte, daí ele já lê uns anos depois, vai curtir mais ainda, de repente o cara até aproveita mais, né? Eu acho mais legal ainda se o cara não tiver nenhuma referência, não souber as referências da cultura pop, for ler e começar a notar os mais gritantes, né? Tipo, tem coisa ali que... É uma chance do cara aproveitar mais de uma vez, né? E aquilo, ele vai descobrir um universo aí de 100 anos de cultura pop, aí, desde os pulps, passando pelos heróis japoneses, pelos monstros, pelos super-heróis aí, em todas as suas fases, o selo Vértigo, e a porrada de referência que tem aí. Eu acho que um cara que tá querendo iniciar em quadrinhos, e tipo, acho que quadrinhos é aquele negócio, é bobão e tal, eu acho que se ele pegar e ler Planetary... além de ter uma série com uma história realmente muito boa, você vai ter um zilhão de coisas a buscar depois, né? Expandir o assunto. Acho que e só lamento também que realmente esse universo não tenha continuado, né? Tanto universo aí meia boca que a gente vê que continua e não acaba, né? É uma pena que esse universo de Planetary não tenha tido uma vida mais longa. É, mas às vezes é bom também... terminar por cima, assim, sabe? Antes fica ruim, né? Às vezes... Vídeo que aconteceu com a Authority, né? Sim. Então. Às vezes uma hora o Alice se enchesse e tal, e aí resolvem... Aí a DC resolveria passar pra outro, já ia... talvez só se foi melhor assim, sabe? Planetary tá lá, tá no canto dela, tá na... Eu acho que, putz, talvez, eu posso estar cometendo alguma injustiça, provavelmente, mas eu acho que do final dos anos 90 para cá, acho que Planetary foi a melhor coisa produzida, assim, em quadrinhos norte-americanos e tal. O Léo chorando porque Crise de Identidade tá vindo depois. Não, Crise de Identidade é muito boa, mas assim... Planetary é muito mais denso, né? Eu adoro a Crise de Identidade, é uma das melhores coisas produzidas nessa época, mas eu acho que Planetary, pelo tamanho, por toda essa questão das referências, pela construção da história de uma forma geral, tudo. Eu acho que é uma obra mais completa, assim. E pela novidade, o conceito novo, personagens novos, uma dinâmica diferente. Eu acho que Planetário tem uma importância muito grande na época que ela saiu, né? Porque a gente vinha numa época que os quadrinhos estavam muito ruins. A gente tava perdendo um pouco o tesão, assim, sabe? Porque tava tudo muito ruim, muito mais o mesmo, muito repetitivo. E o Planetário trouxe uma proposta nova, um frescor novo. Dá aquela sensação de, puxa vida, realmente é legal ler quadrinhos, sabe? Acho que como eu gosto de colocar assim no seguinte patamar. Guardadas as devidas proporções, quando a gente fala assim, nos anos 80 a gente tinha um Cavaleiro das Trevas e um Watchmen que era um retrato, daquela década, daquele período. Né? Nos anos 90 a gente sempre fala de Image, que a Image foi meio que um retrato e tal. Eu acho que Planetary foi um pouco isso, esse retrato dos anos 2000, do novo milênio, a era da informação, porque a história gira sobre isso, sobre um novo mundo, sobre diversidade. Então, eu acho que ela é representativa nesse ponto. Por isso que eu acho que ela é a melhor coisa produzida em quadrinhos, dessa virada de século, assim, né? Agora a gente já tá em outra década, né? Mas o pessoal sempre falou muito do Authority e tal, porque o Authority é aquela coisa, né? Do afirmativo, de vamos tomar o mundo nas mãos e tal, abaixa o governo, sabe, essas coisas, né? O povo, assim, não é bem isso, mas eu acho que Planetary tem essa coisa de refletir a era da informação que a gente vive hoje, internet, tudo conectado. Eu acho que Planetary é perfeito nesse sentido. O Planetary, além de ser uma boa história, ela é um ode a tudo que foi produzido antes dela, né? E ela mostra, tipo, o quanto a gente tem ainda pra olhar dentro da que já existiu. E isso que o Ricardo falou, tipo, o Ricardo e o Vitor falaram, de voltar a ter tesão pelos quadrinhos. Que tudo tava muito banalizado nos anos 90, né? Então, o Ellis, ele conseguiu mostrar por que a gente gostava dessa porra originalmente, né? Então, nada mais justo do que uma boa história pra mostrar isso. E assim, nós terminamos mais um podcast, a segunda parte e final de Planetary. Se você gostou ou se você não gostou, você pode falar conosco. Primeiro pelo Twitter, no @quadrim. Depois, meu amigo Léo Spy, no Facebook, o Tropeiro nos acha onde? facebook.com/quadrimcast. Naquela rede social antiquíssima, conhecida como e-mail, Vitor Azambuja. quadrimcast@quadrim.com.br. E no próprio site você também tem lá a opção de comentar o post, né? Se você sai do feed, vai lá no site, comente também as suas ideias a respeito de Planetary. E o Planetary é daquelas séries que você vai ficar falando dela eternamente por conta das referências, né? Então, fechando aqui, nos despedimos. Um abraço pros mano, uns beijos pras mina e fuemos! Agora nós vamos ter que começar de novo. Agora pode começar tudo de novo. Não, vai ter que começar de novo porque o Ricardo fica falando, cara. Você não apresentou as pessoas. O Ricardo fica atrapalhando nossa atrapalhação. Não, eu apresentei, eu falei o nome de todo mundo e vocês foram falando, vocês não notaram isso. Não. Era mó legal, e tava mó legal porque tava orgânico o negócio aí. Tava, cara. Não falou, mas beleza. Entendeu? Eu falei o nome completo de vocês, inclusive. Ninguém se importa mesmo, vamos lá. Isso faz com que... É triste quando a pessoa tá falando e morre. porque são o mesmo assunto, né? Tem duas partes. Que é isso, alguém tá suando o nariz, cara? Ricardo. Não, não, eu tava puxando aqui o notebook aqui, que eu tô em cima do colchão aqui. Como assim, tá murchando o notebook, cara? Não, lixando. Puxando. Ah, puxa. Não, tava puxando. Murchando, é porque, é aquele notebook que é inflado no bafo, né, cara? Pô, esse é bom, cara. Esse não, é aquele. Você é guarda aquele no bolso e infla e usa. O que tu acha? Desculpa, eu acabei cortando. Palmeiras empatou com o Flamengo 2x2. Eita, pô. Já tem mais de 10 minutos. Desculpa, eu só vi agora no aplicativo. Eu tô gravando podcast, eu não tô vendo futebol. É, o Léo tá ao contrário. Não, cara, eu tô no quarto, mas é o celular apita, dá os resultados aqui. Ah, sei. Inclusive. Aquele negócio, tipo, de... Alguém podia não digitar, né? Podia. Desculpa, parei. Ou bota no mudo quando for digitar. O mais importante, o que que tu tá digitando nessa hora? Não, é que entrou uma pessoa aqui conhecida aqui no Skype. E aí tu vai lá e bota. Passando meu e-mail pra ela. E manda se fuder, cara. Tu tá gravando. Entrou o Janjão 30 centímetros no Skype aí. Entrou o 28 mole na. Então não entrou, pô. 28 mole. É, mole não entra. É, entra, mas 28 é mole. Ó, o faca sabe, ó. Entra dobrado. Olha o Léo, sommelier da putaria aí falando. Entra dobrado. Dobrado não serve pra muita coisa, mas beleza. Falando. Eu tô decepcionado. Não é, cara, é que assim, você tem que entender que ao contrário do Léo, tem gente que lê, tem gente que se informa. Caralho, minha impressora começou a imprimir sozinha aqui agora. Depois que Jäger virou Jaquita Wagner, né? Coisas mais estranhas já vão acontecer. É, então, tipo,